Opa, boa noite. Já retorno, tá só um segundo, tô emitindo o link aqui. O pessoal via grupos. É muito rápido, tá? Hoje é uma horinha só, a gente mata aí. Vou fazer uma pausa naquele painel que a gente está construindo. Só um segundo. Um segundo. Como é que tá o áudio pra vocês? Retorno pra mim, por favor. Retorno do áudio, por gentileza. Áudio ótimo? Tá. Estou aguardando o café ficar pronto pra gente começar a trabalhar, tá? Uma horinha hoje a gente mata. Tá, obrigado, tá? Boa noite a todos. Boa noite, Marcos Alcântara. E a doutora Kelly? Joaquim Amaraíla? Tem certeza? Tem certeza que ele não vem aí como ministro da Justiça do Ciro Gomes, não? Quem sabe, né? Quem sabe ele já não tenha sido recrutado lá atrás. Né? Me lembro de uma coluna, se não me engano, do Lauro Jardim, fazendo uma análise da época que o Joaquim Barbosa era escolhido, né, como presidente, enfim. Dizendo que fator fidelidade dura em média 6 meses. Né? Ou seja, fidelidade a quem indica para o cargo, só que ninguém concebe que seja uma fidelidade a uma personalidade, né? Ele está fiel aos seus princípios, não é fiel a quem indica. O cara que indica é apenas um agente temporal, né? Independente de quem o indica, ele é fiel a um código de honra, né? Que faz parte da formação da própria personalidade do indivíduo. Ninguém foge disso, né? Vai ser fiel a quem? Ele não vai ser fiel. Não era, ele não seria fiel, ele não era fiel. Ele era fiel uma ideologia, pô, que ele defende, pô. Ninguém até hoje sabe que a presidente do Supremo, a nossa presidente real, presidente do Brasil realmente é o presidente do Supremo. Ninguém sabe da história dela em Minas Gerais, pô. Na comunista até o último fio de cabelo, pô. Lamento, eu falei, olha, essa mulher é a nova presidente do Brasil. De uma gera descartável, ela entra como presidente do Brasil. Ou seja, toda estrutura do poder estatal, do poder do governo, quem julga em última instância os prefeitos, é o Supremo Tribunal. Então é o presidente do Brasil, porra. Além da capacidade, perdão, além do poder de dialogar politicamente, o Supremo Tribunal tem o poder de prender. Então, olha, são os dois poderes. O poder de protagonizar o diálogo, e o poder de prender. Acabou. E você fica ali naquela iminência parda o tempo todo. Você fica fazendo guerra fria contra qualquer possibilidade de ascensão de poder no, nos âmbitos inferiores. Então, você é o presidente. Você nem é presidente. Ela não é presidente, né? Ela é a imperatriz do Brasil. Em dois reinos. Então, tem esse sentido, né? Ser uma majestade em dois reinos, tá? O reino jurídico e o reino político. É, pode ser. Boa noite, Júlio. Espera um minutinho. Só o café ficar pronto e a gente começa. Sem café a gente não trabalha, né? Aliás, acho que já tem alguma coisa pronta lá. Vou pegar para a gente poder adiantar. Tá? Hoje acho que uma horinha sem brincadeira, mas acho que hoje uma horinha a gente mata essa questão aí. Só um segundinho, com licença. Opa, algum moderador aí presente? Infelizmente ainda Nós estamos usando essa plataforma de comunicação, algum moderador aí? Ah, caramba, muito obrigado, ficando boa noite, não estava aqui. Opa, de pé a ordem aí, né? Vamos trabalhar um pouco. Muito obrigado. Vamos lá. Tá, sim, uma horinha tá ótimo. Uma horinha que trabalha bem. Vamos lá. Alguns exercícios básicos para vocês compreenderem em que nível as compreensões estão e em que nível os acontecimentos estão se comunicando, tá? A dissonância, ok? Vamos lá. Imaginemos hoje que o nosso país está num momento crucial, em que ele tem a condição hoje de se inscrever no cenário internacional como um agente pelo menos dialogante, ou como um agente meramente passivo, né? Como uma commodity de longo prazo, ok? Vamos imaginar que temos duas opções hoje, duas oportunidades históricas, né? A primeira oportunidade histórica é a de nos inserirmos no cenário internacional de poder como participantes ativos, aptos a aprender a nos defendermos, ou como uma nação de escravos no futuro. Essa perspectiva que eu quero dar a vocês, né? Temos uma única chance esse ano de nos inscrevermos no cenário internacional de poder como participante com alguma capacidade intelectiva, minimamente intelectiva, para que através de algumas gerações nós tenhamos alguma possibilidade de fazer parte do grupo seleto de países, de nações, melhor dizendo, no mundo inteiro, com condições de alguma defesa diante do que nos aguarda. Okay? E essa oportunidade está definida nessas eleições. Essa é a nossa perspectiva. Cenário, não é cenário, não é um cenário político, né? É um cenário, é o cenário, né, histórico que vivemos. Okay? Ô Vini, você também é moderador, tá? Ok? E fique que aposta aí. No caso, se você precisar estender mais um pouco, se já saiu, você fica assim no carro. Ok? Vamos fazer a seguinte conjectura. Eleições de 2018 não significa apenas uma eleição política, mas significa, sobretudo, que está sentenciada. E que está sentenciado aqui. Vamos lá. Temos aqui no país 2018 votando, tá? Temos o apoio. Estamos aqui no Brasil em 2018 o sentenciamento do destino do país. Não se trata de eleição. Ok? Eu vou explicar para vocês. Vamos lá, gente. Estou aqui fazendo duas coisas ao mesmo tempo, passando algumas coisas aqui. Ok. Tá, entendi. Ah. porque. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer uma trabalhar. Vamos lá. Estamos no momento, uma encruzilhada histórica para o Brasil. Todas as nossas possibilidades de alguma salvação são consideradas hoje no Brasil neste ano. E temos a chance este ano de definir os rumos desse país definitivamente, né? Para que lado penderemos? Se vamos continuar na superfície ou se afundaremos na perspectiva de que somos um país periférico, somos um país dominado por uma agenda de poder internacional, não é de hoje, uma agenda de poder que está atuando a cada instante em que falamos aqui, essa agenda de poder está atuando, formando mentes, conduzindo, orientando percepções e formulando personalidades para atendê-lo. Infelizmente, nesse país, há um número insignificante de pessoas que tenham compreendido a real grandeza desse processo em que estamos inseridos. 2018, eu já venho anunciando para vocês há um tempo. É o ano em que definiremos se seremos escravos ou se nos manteremos de alguma maneira lutando para que um dia sejamos reis. É exatamente nessa dimensão de importância crucial que estamos vivendo hoje. Ok? Vou explicar ao chat. Essa transmissão aqui não deve ficar aberta, tá? Se vocês perderem tempo batendo papo, socializando, vocês não vão entender nada, tá? Depois eu fecho, vocês vão ficar perdidos. Tá, vamos trabalhar. As principais pautas do mundo hoje não são compreensíveis para a cabeça do brasileiro. Os grandes diálogos humanos não são compreensíveis à mente dos brasileiros, muito menos ainda a mente da massa, provavelmente dos brasileiros, aqueles que tenham ainda alguma pretensão intelectual, cultura, enfim, né? Você pode ler Dante Alighieri, você pode ler Balzac, você pode ler os grandes autores, mas você não vai entender que diálogos construíram o século XX, no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. Existe uma agenda de poder. E essa agenda só era barrada pelas culturas nacionais. Ok? Deixa eu tirar o relógio aqui. Voltando. Ok? Você pode ler todos os grandes autores da história humana, você pode ler todos os grandes diálogos filosóficos, todas as grandes questões filosóficas, mas sem que você conheça sobre que pautas, sobre que agendas o mundo está sendo construído a partir da Segunda Guerra Mundial, você nada sabe a respeito do futuro do mundo. Se você não conhece nada a partir do que foi definido, por exemplo, quando a Liga das Nações entende que era fundamental uma governança mundial e que para que essa governança mundial fosse estabelecida, seria fundamental, por conseguinte, o apagamento das culturas nacionais e a escravização das economias nacionais, essa nova conjuntura, essa nova concepção de poder, você absolutamente nada sabe quanto ao futuro. Você não consegue conceber no que as grandes ideias humanas se transformaram enquanto apelos ideológicos posteriores a elas, o quanto as grandes ideias da humanidade se transformaram em elementos para esse poder, para essa governança global, vocês nada sabem com relação ao futuro. E não é um futuro tão longe a ponto de que vocês possam renunciar a concebê-lo em nome de um certo conforto psíquico. Porque à medida em que as décadas vão se encaminhando, essas agendas estão cada vez mais sólidas e irreversíveis. Chegará um tempo em que ser normal será considerado um ato de loucura. Chegará um tempo em que a lucidez será considerada quanto uma agressão ao direito ao delírio. Chegará um tempo em que a realidade será considerada uma ameaça às fantasias, aos desejos humanos que então estejam politicamente considerados. É o que já estamos vendo hoje. Em contraponto, o que temos hoje a oferecer em termos de resistência não é uma resistência política, é uma resistência intelectiva, uma resistência da inteligência é bem pouco. Entende? O que temos hoje a oferecer, o que erguemos até hoje em termos de uma barreira humana, em termos de uma barreira antropológica, é muito pouco. Nós somos capazes hoje de frear, nós somos capazes hoje de protagonizar um diálogo de boteco em termos, por exemplo, de uma agenda LGBT. Nenhum de vocês tem capacidade para isso hoje. Né? Se vocês estiverem numa roda com 10 militantes LGBTs, vocês conseguem vencer um debate com eles? Algum de vocês consegue? Creio que não. Então vocês são massacrados por uma agenda da loucura. Se vocês estiverem a uma mesa com 10 comensais vegetarianos, vocês conseguem vencer a determinação de um banquete vegetariano? Acredito que não. Vocês não têm nenhum argumento. Nem argumento. Quanto mais a capacidade de organizar os elementos políticos, os elementos ideológicos, os elementos psicológicos, estrategicamente posicionados ali, inseridos dentro da conjuntura do banquete. Então, cada vez mais será acentuado. E a loucura vencerá a saúde mental, a sanidade mental. Porque não é que faltem argumentos. Argumentos vocês até terão alguns, né? Mas vocês não conseguiram vencer os jogos. A estrutura interna é formada para a mudança de hábitos, tradições e costumes. Como é que está aí? Tá. Perderam onde? Deixa melhor aqui agora. Onde vocês perderam? Melhorou? Melhorou a transmissão? Teste do áudio, por favor. Retorno, por favor. Ok, o áudio. Vamos prosseguir. Onde vocês perderam? Faltou no carregamento de algumas letras, né? Isso. Isso, vamos lá. Então, numa discussão, por exemplo, contra a loucura, vocês não conseguem vencer. Porque todos os seus argumentos passarão, então, à esfera política, aos termos de organização civil, aos termos de uma incompatibilidade ideológica, nada além disso. Vocês esbarrarão ao fim, quando ultrapassarem a questão política, quando ultrapassarem a questão ideológica, vocês esbarrarão na questão de uma perspectiva. O pessoal dirá assim, mas é a sua opinião contra a minha. Já repararam isso? Tudo se esgota na concepção de é uma opinião, é a sua opinião contra a minha. Repararam isso? Ao final de tudo, tudo se reduzirá contra uma opinião que não é a sua. Sem que nenhum de vocês consiga estabelecer um eixo de que há uma estratégia em vigor para a alteração de tradições, hábitos, os costumes, a perspectiva psicológica de um determinado fato, de que não éramos assim. Entenderam? Nunca nenhum de vocês conseguirá acimar-se da seguinte posição, ou apropriar-se da seguinte posição. Não éramos assim. Nos transformamos assim recentemente. Nós nos transformamos nisto recentemente. Entendendo qual é a dificuldade? E por que isto? Porque a partir da Segunda Guerra Mundial, ao final da Segunda Guerra Mundial, havia uma agenda psicopolítica de poder. Ou seja, as oportunidades políticas eram muito mais importantes do que a manutenção de velhas ideias. Onde poderiam atuar esses novos agentes através das oportunidades políticas, né, de poder? Ou seja, uma discussão, por menor que fosse, por menos importante que fosse, essa discussão poderia ser transformada em uma condição de luta política. Okay? E não seria a viabilidade dessas ideias, não seria a viabilidade das ideias, mas a viabilidade de provocar a associação em torno dessa ideia. Não era a profunda dimensão cultural de uma determinada ideia, mas a possibilidade de aprofundamento cultural dessa ideia. Então, por exemplo, quando pensamos, por exemplo, que no Brasil nunca houve discriminação contra os gays, e eles inventam que houve sempre, desde sempre, uma discriminação contra os gays no Brasil e a massa adere a essa ideia. Que fatores estão sendo considerados? Que fatores formulam a engenharia desse processo? Algum de vocês já percebeu? Que fator, qual é o fator determinante que formula essa concepção de que há uma discriminação contra os gays no Brasil? Quando nós tivemos Zacarias, nós tivemos o Lafon, Jorge Lafon, por exemplo, Clodovil, Jorge Lafon, Renato Russo, então todos esses você já consegue, todos esses você já conhece. E contra eles nunca houve nenhuma discriminação, pelo contrário, eles foram endeusados justamente porque havia esse composto, né? Essa peculiaridade de serem gays. Justamente o contrário. E, no entanto, Jean Wyllys é eleito defendendo os gays. Sobre uma pauta, né, de defesa dos gays. Ninguém se perguntou que engenharia é essa, que consegue transformar as opiniões, que consegue transformar uma opinião numa ideia política. Como isso é feito? Há uma agenda veganista nas escolas. Tinha uma posição muito sutil nas creches, sobretudo, que constrói no imaginário de crianças que que nós comemos vidas humanas quando comemos um bife. Há uma ressignificação da proteína animal, né, do gado, né, da pecuária, em carne humana. Há uma culpabilização construindo o imaginário de crianças para que elas imaginem que estão comendo vidas humanas ou vidas cuja importância seja a mesma da vida humana. Ou seja, os animais têm sentimentos humanos. Agora, desde quando isso era concebível? Isso seria um absurdo se considerado alguns anos atrás, se alguém apresentasse essa proposta de poder capaz de associar milhões de pessoas em torno dela. O sujeito seria considerado um alucinado, um delirante, um visionário, que seja. Mas nunca essa ideia seria plausível. Nunca, jamais, ideia para um. E, no entanto, hoje há crianças que renunciam à alimentação tradicional familiar em nome da preservação da vida humana que está oculta num bife de carne de porco. Não. O filé de frango hoje tem a, o filé de frango hoje tem, tem a potência de um genocídio. Né? Matar um frango hoje tem a importância de um genocídio. Né? É percepção de uma psicopatia. Chegará um tempo em que comer carne de animais será considerado uma, um crime psicótico. O senhor até é louco, está comendo carne. Chegar esse momento, não tenha a menor dúvida. Chegará o momento em que o Lula será considerado o José Bonifácio do, do Brasil. Teve importância civilizacional para o país. Graças a Lula, 56 bilhões de pessoas saíram da fome. Eles se tornaram mais inteligentes. Graças a, foi Lula que alfabetizou o Brasil. Chegará o momento. Fundador do Brasil. Foi roubado do país todos. Não falo em termos de em termos financeiros, falo em termos econômicos. E nessa concepção econômica entram os sonhos, as esperanças, né? As vidas comuns, né? A casais que não se casaram, né? A casamentos que foram desfeitos, a pessoas que se suicidaram. Quantas pessoas vocês já se esqueceram que se suicidaram graças à quebra do país? Quantas pessoas vocês já se esqueceram e se suicidaram? Lembram? Vocês não se lembram? Não se lembram, não. As pessoas que se suicidaram graças a Lula, uma vida que tenha sido perdida graças ao PT nos hospitais brasileiros, está sendo transformada num acaso. As pessoas estão morrendo nos hospitais por mero acaso. Quantas vidas estão se perdendo nesse país? Porque a esquerda precisa implementar seu projeto de poder acelerando a violência no país. Quantas vidas estão se perdendo nesse país? Quantas vidas se perderam nesse país porque o PT precisava mandar dinheiro para Cuba, para os cofres cubanos, para dividir com eles depois, né? Porque grande parte, metade dessa vida, 60% Fidel Castro, 40% retorna para o PT. O jogo sempre é assim. 10%, 5% de cada obra construída pelo PT. Entre 5% e 10% de cada obra. Isso é do valor nominal. Tá? Fora, fora a gordura que se coloca por cima, né, no superfaturamento. Aí já entra metade, metade. Né? Por exemplo, do valor comercial do metro quadrado do asfalto, 5% a 10%, dependendo, né, da dificuldade de liberação da obra, entre 5% e 10% vai para as mãos de quem assina. Isso é com relação a valores de mercado. Tá? Quando você superfatura, aí a coisa se transfere para metade, metade. Quanto dinheiro foi roubado pelo PT nesse país, pela esquerda nesse país? E quanto isso foi contabilizado pela direita brasileira, por exemplo? Zero. Zero, zero, zero, zero. E se permite que Lula ainda seja conduzido à condição de um agente político, não como um criminoso comum. Ok. Quantos de vocês acreditam que o futuro será? Quantos de vocês consideram, por exemplo, que o futuro do mundo está assegurado? Quanto ao impedimento de uma possível, né, terceira guerra mundial baseado, né, na perspectiva de que o desarmamento possibilite essa paz universal. Quantos de vocês acreditavam nisso até bem pouco tempo atrás? Quantos de vocês acreditavam que as armas são responsáveis pelas mortes, né? Em primeira circunstância, são as armas as grandes responsáveis pelas mortes de tantos brasileiros. algo girando aí dos casos oficialmente documentados, tá? Girando algum em torno de 70 mil homicídios ao ano. Quantos de vocês conseguem eliminar a pistola, né? O instrumento, o fator da arma de fogo, né, no assassinato, e enxergar por trás desse fator um curso vivo de uma mentalidade que precisa dessas mortes para capitalizar-se e manter-se no poder. Porque aqui em Providência, segurança pública nunca é o cidadão. Em Providência, a sensação de segurança pública sempre será o Estado. Porque o Estado julga, né, em caso de algum acidente, quem deverá ser punido em última instância. Quantos de vocês acreditam que a água vai acabar no planeta? Quantos de vocês renunciou ou renuncia secretamente ao projeto de casamento, ao projeto de uma vida conjugal com 5, 6, 7, 8, 9, 10 crianças em casa? Quantos de vocês renuncia a isso graças aos impedimentos de ordem financeira? Quantos de vocês hoje substituem o amor por seres humanos pelo amor aos cachorrinhos? Quantos de vocês ama mais os seres selvagens do que os próprios parentes, do que os próprios amigos que vocês têm? Quantos de vocês convivem melhor com animais em casa e cada vez menos com as pessoas, com as outras pessoas, com os outros seres humanos? Quantos de vocês acredita que a alimentação natural é uma alimentação vegetariana, né? É uma alimentação superior? Quantos de vocês se sente abandonado nesse planeta? Se sente abandonado pelas forças divinas ou por Deus, seja lá o que for? Quantos de vocês se sente abandonado por Deus? Em quantos momentos do dia? Quantos de vocês acreditam no Brasil? Realmente? Quantos de vocês não se sentem exilados nesse país? Desamparados por Deus nesse país? Quantos? Quantos de vocês não se sentem punidos por nascer, por viver esta época? Agora, quantos de vocês atribuem todos esses fatores à mentalidade revolucionária? E quantos de vocês atribuem tudo isto ao PT apenas? Quantos de vocês consideram que todas as adversidades humanas tenham surgido com o advento do PT e não com essa condensação desses diversos aspectos da mentalidade revolucionária formulando as personalidades no país em que vivemos? Quantos de vocês observam as desgraças humanas nas ruas, a indiferença do povo, a incapacidade que as pessoas têm de compreender hoje a realidade, a dificuldade que as pessoas têm hoje de sair de seus fatores de fantasia, né? Evidentemente, a fantasia é fundamental para a inteligência, é fundamental para suportar a realidade. Mas quantos de vocês não conseguem mais estabelecer um diálogo plausível, um diálogo inteligente, né? Uma intelecção plena, de mesmos interesses, graças hoje não ao advento do PT, mas a essa hegemonia revolucionária no país? Quantos de vocês conseguem entender que não, o problema não é o PT, que é uma outra coisa muito superior? Quantos de vocês concebem isto? Que não é o PT o problema, mas que é algo muito superior, algo que tem peso espiritual sobre a humanidade? Quantos? Quantos de vocês conseguem conceber que existe uma agenda para a alteração formal da psique dos indivíduos, ou seja, a topologia, os seus medos, suas esperanças, em graus intermediários, a maneira como vocês se conduzem, sempre com medo de não conseguir atender as hipóteses formuladas pelo ambiente, ambiente de trabalho, formula hipóteses para atendimento, né? Deve se comportar de uma determinada maneira, de uma maneira politicamente correta. Né? Quantos de vocês vivem uma vida sem medo? Sem medos que não são os medos históricos da humanidade, são medos circunstanciados por uma sociedade que os cerca, uma sociedade que os fiscaliza. Quantos de vocês podem falar um palavrão nas redes sociais, por exemplo? Quantos de vocês podem se apresentar como gostaria de se apresentar, com todos os seus problemas, de as suas dificuldades de atender essa nova imposição criada no Brasil para um conservadorismo, por exemplo? Já estamos transitando para um outro ponto. Onde eu quero chegar? De todas essas agendas que eu apresentei a vocês, com todos esses tópicos que eu apresentei a vocês, nenhum deles é concebido, é discutido pela direita. Nenhum deles. Nenhum deles. Esses são os tópicos mínimos, sabe? Aquela lista básica que você deve fazer. E que eu mesmo fiz há 3 anos atrás, mais ou menos, de observações, né? Como a direita estava se comportando, estava sendo construído no país. Entendeu? Entendeu? Vamos às seguintes considerações. Temos uma agenda vegetariana. Primeiro, temos uma agenda vegetariana desde a creche, sendo imposta aos vistos. Essa agenda vegetariana nas creches não significa a imposição de verduras e legumes na alimentação, ok? Mas a imposição de uma importância superior do ambiente vegetal ao ambiente psicológico humano, ou seja, as necessidades humanas elas girarão em torno de uma importância vegetal, que é muito superior à importância humana. Ou seja, para efeitos de caridade, a caridade significa preservar a natureza, não preservar a vida humana. Isso é construído desde a creche. Os diversos exercícios que são realizados pelas crianças, quase que todos eles giram em torno da seguinte dimensão de importância: precisamos preservar o planeta. E é por isso que as pessoas hoje são tão insignificantes, são tão invisíveis, as pessoas são tão indiferentes aos problemas humanos. Porque precisamos preservar o planeta e não precisamos preservar os nossos avós, os nossos pais. Nós precisamos preservar, cuidar, né, daquele que é pobre, né, que nos cerca, que está precisando de ajuda. Mas isso, nessa única perspectiva de ação mental, e não é nem da decorrência de uma ação humana. As ações humanas também são decorrentes. A construção desse imaginário desde a infância provocará reflexos de concepção de um mundo no futuro. Isso é trabalhado na cabeça de crianças o tempo todo. Eu pergunto a vocês, quantas lideranças da direita concebem essa dimensão de importância para a construção de uma nação? Ou que importância dessa magnitude apenas num único aspecto de relação, ou seja, de uma possibilidade de ação futura, o indivíduo preservará automaticamente, entre preservar uma árvore, preservar uma vida humana, preservará uma árvore. Então, com isso, você já tem uma economia direcionada, vocacionada para a preservação da natureza e não para a pujança industrial. Cientistas estão sendo criados a partir desse composto de preservação das árvores e não da construção de um reino humano. Isso é um tópico. Ok? Quantas crianças estão sendo hoje afastadas emocionalmente em graus mínimos, basicamente insignificantes, mas que com o acúmulo dos poderes de ação dessas crianças quando entram na adolescência, estão absolutamente dissociados da tradição familiar. Porque as pautas que são atravessadas na educação familiar, ou seja, a transmissão e na associação de gestos carinhosos por parte de seus pais, não é mais encarado como um fator ali do círculo emocional da família, mas como fatores outros, de intenção, de predomínio, de poder e outros. Porque há uma concepção de que a criança, a construção interna dessa criança é de que ela é um estrangeiro naquela família e precisa se livrar daquilo o quanto antes. E que vai observar seus pais apenas como cuidadores temporários. E que o mundo é que realizará todos esses desejos que estão sendo concentrados no desenvolvimento dessa infância. Então, o fator amparo, o fator família, só será buscado através do meio externo. Família significa o mundo inteiro. Não significa mais os laços consanguíneos, nem mesmo os laços humanos. Prestem atenção. Família, para esses indivíduos, já não significa mais os laços humanos. Significa os laços ideológicos, ou os laços entre objetos afetivos em comum. Objetos afetivos em comum são substitutos, né, desses enlaçamentos humanos que são formados no seio da família. Quanto para a rebeldia de adolescente não é formulado a partir dessa hipótese, tirando o aspecto da psicanálise, né, ou você repete o modelo dos pais, ou você os discute, ou seja, os põe em análise objetiva, vai discuti-los e vai construir seu próprio modelo, né? Seja um modelo referente como protagonista, né? Ou seja, você não quer exercer a profissão dos pais e você renuncia ao modelo do pai, você renuncia ao modelo da mãe, enfim, então eu não estou explicando esses graus de dissociação. Os pais já não são mais referentes, não existe eixo de referência. A primeira necessidade de romper absolutamente com aquela figura que é considerada obsoleta, porque essa figura obsoleta, além dela não compreender as grandes discussões universais sobre as quais essa criança foi educada, essa figura que já é obsoleta, ela é considerada uma figura ameaçadora para a realização dessa defesa, dessa construção desse reino que está pujante internamente nessas crianças que então se tornaram adolescentes e adultos. Quanto disso é trabalhado hoje pela direita brasileira? Zero. Que eles alcançam o método Paulo Freire e olha lá. Em termos de economia, quem constrói a economia das famílias se não as próprias famílias? Quanto termos já pronuncia? As primeiras coisas que você aprende em economia, não é? As demandas, a cesta básica de demandas, a cesta básica de desejos, a cesta básica de necessidades, né? As demandas das famílias e a produção das famílias, né? E eu pergunto a vocês, existe alguma economia liberal? O que é economia liberal? Alguém sabe? Alguém me cita o que seja isso substancialmente? O que significa uma economia liberal substancialmente? O nome diz alguma coisa? O nome economia liberal diz alguma coisa a vocês? O que, é que diz a vocês o termo economia liberal? Vamos fazer uma brincadeira aqui. O que, é que o termo economia liberal significa para vocês substancialmente? Eliminem os fatores acessórios. Eliminem carro, crédito, tudo isso. O termo economia liberal significa alguma coisa para vocês? Eliminem os objetos extemporâneos. Alguém concebe ao longo da história uma economia liberal o tempo todo presente no imaginário do indivíduo? Alguém concebe que o primeiro homem tenha surgido almejando, pô, mas quando eu crescer eu quero ser liberal. Alguém concebe isso na dimensão humana desde o seu nascimento em todas as eras? Algum indivíduo, no primeiro choro, chora e diz, ah, eu quero uma economia liberal. O que que esse termo significa na cabeça de vocês, economia liberal? Ou uma política liberal? Tá, vamos lá. O que que primeiro ser humano, quando nasce, busca? Economia liberal ou seio da mãe? O colo da mãe? O que que primeiro indivíduo busca quando nasce? Ele busca o quê? O Instituto Mises ou o peitinho da mamãe? O que que primeiro homem aprendeu a fazer? O colo de mamãe, não? O colo da mãe pode significar uma associação, um partido, um grupo que discute as mesmas ideias, a satisfação do indivíduo, o prazer do indivíduo em atender a um ato. Um ato heróico, um chamamento heróico. Esse colo da mãe, que é um instinto, é da antropologia do ser. Todos os seres têm essa necessidade do abrigo, do colo, né? A lembrança do colo é uma lembrança viva, a lembrança de um contingente. Okay? E vai significar diferentes outras coisas ao longo de sua construção, inclusive a construção do seu imaginário. Essa necessidade de estar contido em alguma coisa nos acompanha até o último instante de vida, do nascimento ao último instante. Tá? Quando você ressignifica esse processo, a busca por um contingente, algo que nos contingencia, algo que nos abriga, que também nos impede de nos dissiparmos no todo, né? Nos dissiparmos no todo significa enlouquecer, porque a quantidade de fatores que são o todo são inumeráveis. Então, se você é contingenciado o tempo todo, senão você enlouquece. Você começa a desenvolver diferentes patologias, dentre elas a esquizofrenia. Você começa a imaginar que aquele aspecto é a mamãe, né? O feminismo é a mamãe, ok? O partido que defende 10 LGBTs é a mamãe. A ecologia é a mamãe. Tudo é a mamãe. Aquilo contingencia você. Aquilo setoriza você. Aquilo lhe dá a ideia de um abrigo. Ok? Sim, mas entre a economia liberal e o colinho da mamãe com a comidinha na boca, você espera o que da sua vida? Entre ter o conforto do seu quarto com todas as despesas pagas no mínimo de esforço possível, basta você chorar e ser atendido. O que você prefere? Ser um liberal tendo que lutar, matar um leão por dia, ou ficar no quarto lá jogando videogame com um Nescauzinho a tempo e a hora? O que você prefere? O que você prefere? Você prefere o quê? Você prefere ficar deitadinho na sua caminha, né, jogando videogame, assistindo X-Videos, comidinha? Né? Ou você quer ser um empresário e lutar pelo direito de produzir, vencendo todas as barreiras que são criadas por essas ideologias e cujos impedimentos, em último caso, sejam o sistema jurídico? Você não pode, por exemplo, produzir um aparelho eletrônico em casa, porque isso talvez venha ameaçar o meio ambiente graças às ondas eletromagnéticas que serão produzidas por esse aparelho eletrônico, né? Enfim, o que você prefere? Não se coloque na situação em que vocês pensam que estão, né? Se coloque na situação. Vocês dormem? Vocês sonham? Todo mundo prefere o colinho de mamãe. Todo mundo prefere viver no sonho. Todo mundo prefere se sentir abrigado. Todo mundo, sem exceção, prefere viver abrigado. É o último grau das possibilidades humanas. O último grau é ser vencido por aquilo que está contingenciando você. É o último grau. você souber que todas as, que todos os seus sonhos possam ser realizados com o mínimo de esforço, evidentemente você vai preferir realizar todos os seus sonhos com o mínimo de esforço. E é para isso você vai reduzindo a sua dimensão de ação humana. Não é por outro motivo que grande parte dessa geração prefere o menor esforço possível. Você ficaria acomodadinho, quietinho, tranquilo. Então você fica pela internet brigando com o outro o tempo todo. A semelhança de quem está dentro da fantasia o tempo todo. Né? Mas a maior parte do nosso. Aliás, o nosso, as nossas 24 horas são transitando entre a fantasia e o real. Fantasia e o real. Você enxerga o real de uma maneira também subjetiva. Então, enfim. Só que chega a um determinado ponto em que suas possibilidades de ação já são reduzidas. E o destino de todo homem, o nosso destino é que nossas possibilidades de ação no real sejam cada vez menores. E você vai mergulhando, então, nesse processo de renúncia dessas possibilidades de ação no real até o momento que você se encolhe, que é o momento que você já está se despedindo desse mundo e retornando para um suposto abrigo, onde você tem a vida. Esse é o ciclo humano. Vamos lá. Quando concebemos que não existe essa ideia em si, ou dessa ideia pura, né, de liberalismo. Liberalismo é uma condição possível do indivíduo humano numa relação econômica e numa relação de postura de uma altivez humana e individual, né, e pode ser compartilhada como uma experiência do grupo para uma determinada circunstância. Ok. Então você pensa em ser liberal quando do advento de uma ameaça muito maior que as suas possibilidades de defesa? Não. Você pensa imediatamente em Estado, na presença do Estado. Agora, como você vai definir o que seja de âmbito individual todo o tempo, em todas as circunstâncias? Bom, você está no trânsito, né? Quem regula ali os direitos a travessia, né, de um cruzamento? É a perspectiva liberal? Não. É a perspectiva dos interesses, né, do maior número de pessoas. Né? Então você tem sempre uma via que tem preferência. Essa via que tem preferência, ela é compatível com a perspectiva liberal da existência humana? Evidentemente não. Se fosse a partir da perspectiva liberal da existência humana, você que tem 3 livros escritos, né, dentro de um grau de relações de importância intelectual, você tem o direito a passar por aquela via. Eu nunca escrevi um livro, na minha perspectiva liberal enquanto intelectual, por exemplo, conservador e cristão, eu tenho direito a atravessar aquela via. E fulano que não tem livro algum não tem direito. O fulano que nunca leu Shakespeare não tem direito de atravessar essa via preferencialmente, porque a minha perspectiva liberal, né, conservadora politicamente e liberal economicamente, me dá a preferência. Okay? Então, essa perspectiva liberal, ela não se coaduna com todos os fatores da realidade humana. Okay? Então, ela é uma perspectiva muito menor na existência humana. Mas muito menor, ela chega a ser insignificante. Okay? E não temos modelo ainda. Não será possível criar um modelo. Ok? Um grupo, num momento, acentuará um ponto, outro grupo acentuará outro ponto. Um grupo acentuará o ponto do ponto de vista da economia liberal, outro grupo acentuará a perspectiva de uma economia estatal, tá? Ou de uma sociedade estatizada, ou de uma sociedade liberal. Okay? E são esses compostos que formam um determinado aspecto da sociedade, que é das relações coletivas. Mas é só para isso que serve. É uma perspectiva para rivalizar-se com outra perspectiva o tempo todo. Não há a menor possibilidade de uma perspectiva liberal predominar o tempo todo num ambiente coletivo ou num ambiente social. Não há a mínima possibilidade. São perspectivas que já são criadas. Quando você cria uma perspectiva liberal, já surge uma outra perspectiva economicamente imposta pelo limitador. Né? O limitador é as dificuldades, as dificuldades físicas para que um indivíduo ou um pequeno grupo aí sobreponha. Então você precisa ter interveniência do Estado, vai determinar ali, vai incidir ali naquela questão. Enfim, Então, é uma perspectiva que já cria uma hipótese contrária automaticamente. Então, isto é a perspectiva liberal. Agora, é possível você raciocinar somente em termos liberais o tempo todo, sem a perspectiva inversa, que vai justamente fazer o fator contingente. O contingente é tão fundamental, porque sem o contingente, a perspectiva liberal por si só, ela não se realiza. Porque você não tem os poderes. E da perspectiva liberal surge exatamente esse fator hegemônico do globalismo. É da perspectiva liberal. Ou seja, aqueles que possuam os méritos históricos, não apenas a nível temporal de uma única geração, né? Bom, a minha família está há 300 anos enriquecendo o mundo, né? Gerando milhões de empregos há 300 anos, então nós temos o direito de conduzir o mundo. É da perspectiva liberal que caberá o advento do globalismo, da condução da humanidade, né? Nós temos a primazia do poder, estamos há mais tempo exercendo o poder, estamos há mais tempo construindo as economias. Imagina você ter poder econômico, poder financeiro, poder de influência para determinar quantas pessoas nascerão numa determinada nação ao longo de 3-4 gerações. Então, você tem a primazia, porque você está mais tempo discutindo o assunto. Por exemplo, a mesma perspectiva de primazia que os conservadores têm no Brasil, conservadores cristãos, que conhecem a religião cristã. Então, enfim, fatores de primazia são sempre fatores muito nocivos. Há de se ter um equilíbrio. E esse equilíbrio não ocorre de uma hora para outra. Assim como essa tentativa da direita não ocorrerá de uma hora para outra. O problema todo é que você cria uma perspectiva de direita baseada apenas numa única dimensão, uma luta contra o PT. Sem considerar que o resto do mundo está dialogando em outros termos. Ok? Quando falamos, por exemplo, de uma agenda ecológica, falamos sobre uma perspectiva de personalidade sendo formulada a partir de uma prerrogativa ecológica. Essa prerrogativa ecológica ela vai organizar milhões de inteligências no mundo inteiro, ao longo de várias e várias gerações. Ela é um dos aspectos do movimento hippie também, porque é irrealizável no plano da matéria, e ela só é realizável no plano das fantasias, né? Que terá também como acessório a música psicodélica e como acessório também a instrumentalização das drogas para a fuga desse mundo. Okay? Então você observa uma perspectiva da liberação do uso das drogas naturais, consideradas naturais, né? Como a maconha, por exemplo. Né? Então você consegue se associar a um nível psíquico mais profundo com essa fantasia. Essa fantasia faz com que você renuncie ao mundo concreto. Ok, esse fator liberal, da liberação das drogas, né, já numa outra conjuntura, né, de mesma ordem de perspectiva, mas numa outra conjuntura. A conjuntura é, bom, o liberalismo permite, por exemplo, que eu, produzindo riqueza, tenha o direito a fazer o que eu quiser no meu corpo. Isso cria também a perspectiva da agenda abortista, também, a partir da perspectiva liberal. Bom, se eu tenho a primazia, né, a autonomia de produzir riqueza, né, se eu produzo mais do que eu consumo, por exemplo, né, vamos lá, eu produzo 1 milhão ao ano, né, e meu consumo é de 100 mil ao ano, ou de 300 mil ao ano, então existe um coeficiente reserva, né, existe um coeficiente de valor real, superior a partir da minha produção individual, então eu tenho direito, pô, eu vou gastar essa reserva que eu produzo, esse excedente que eu produzo para exercer meu direito acima de outros direitos. Então essa também é a perspectiva liberal. Entende? Agora, existe alguma coisa na direita que não seja concebida a partir de uma perspectiva de crédito, de direito ao crédito, né, que começa com o raciocínio do direito ao retorno equivalente ao volume de tributos? Não. E é também uma única coisa que a direita discute. Ela não discute a perspectiva inversa. Né? Ela não discute o advento de uma ordem que seja oposta inversamente colocada. Você tem uma economia liberal, você tem também um poder está sendo criado, com todos os fatores que não são contemplados pela perspectiva liberal. Os outros fatores ficam soltos. Esses outros fatores também são organizados. E são organizados. Né? Quando você cria uma perspectiva, você cria um limite de discussões. Né? E os outros fatores psíquicos, eles se organizarão em outros termos e buscarão amparo nos termos inversamente colocados. Isso é uma lei das substâncias, da construção das substâncias. Então, vamos lá. O áudio ok para vocês aí. Ok o áudio aí. O áudio ok. Ok. Falando em economia, nós concedemos que uma economia liberal é plausível no país. Mas eu pergunto a vocês, quantos de vocês está disposto a trabalhar 12 horas por dia, ser remunerado por hora, por produção, competir no mercado, né? Tendo como referente o coeficiente de produção de um trabalhador americano que em todas as áreas onde ele atua com eficiência, com uma máxima eficiência. Então, por exemplo, um estudante brasileiro se dedica, vamos botar aí, 10 horas ao longo do dia, né? 10 horas em média ao longo do dia, e ao final do ano não consegue se lembrar da primeira matéria que estudou, né? Contra um coeficiente de aproveitamento, mas um... Aproveitamento não falo assim, no seguinte sentido, tá? Não é decorar, é aprender e entender dentro de um conjunto de valores que sejam para a soberania. Então, um sujeito que vai estudar uma matéria e vai enxergar que através dessa matéria pode se tornar um gênio, vai se dedicar àquela matéria ali de uma maneira estrategicamente... de uma maneira estrategicamente considerada. Né? Por exemplo, se o garoto vai estudar biologia, ou menos que ele goste de biologia, a final do ano ele vai se lembrar da primeira matéria que ele estudou, está na ponta da língua. Ok? Porque o circuito social todo está dialogando com ele nesses termos. Né? Nesse termo de você tem que ser um vencedor. Você é um vencedor. Aí você imagina um trabalhador brasileiro, né? Por exemplo, um advogado brasileiro. Né? A formação de um advogado brasileiro, na formação muito interessante, né? Porque você sai do curso de direito, eu presenciei isso através de alguns amigos, saindo do curso de direito, quando esbarravam, davam de cara com uma delegacia, né? Eles não sabiam como agir, eles não sabiam quebrar um inquérito ali, ainda, né? na mesa ali do escrivão, não sabiam. Né? Então, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe. E você quer comparar isso, esse coeficiente de produção de um trabalhador brasileiro, isso a nível de curso superior, né? Sem falar nos outros níveis. Vocês vão comparar isso com os termos aí de um trabalhador americano, né? De mesma categoria, né? Que estuda muito mais que o brasileiro, não apenas a sua matéria, não apenas o seu conteúdo de capacitação profissional, mas sobretudo os conteúdos desses discursos para capacitação profissional. Né? Um advogado americano, ele estuda, por exemplo, ele estuda teatro, por exemplo, ele estuda sociologia a fundo para entender que fatores psicológicos estão inseridos ali na estrutura das leis. Raramente se vê um advogado brasileiro que tenha profundidade sociológica, profundidade filosófica, a concepção de que a filosofia é o fator determinante para a compreensão do direito jurídico. Não consegue. Eu estudei com um advogado na época. Eu gostava mais da filosofia do direito do que eles. Eu lia muito mais Hobbes, estudava muito mais Maquiavel do que eles. Estudava muito, muito, muito mais Rousseau, Maquiavel, Hobbes, Hume, porque eles são os principais autores aí. Estudava muito, muito, muito, muito mais o direito hegeliano do que eles. Eles não tinham a menor atração sentindo uma pesquisa, participar direto para penal civil. E aqui eu atravessar tudo. Então, enfim, a capacidade de construir cenários, né, de sucesso por parte do trabalhador brasileiro é ínfima, é ridícula. Você pega, por exemplo, estava discutindo hoje com um grande amigo, você pega a concepção de um torneiro mecânico. Vou citar aqui para vocês um garoto que é um engenheiro mecânico, não sei nem se a formação dele é engenharia, Alex Steele. Estou estudando esse garoto. Esse garoto tem uns poucos meses aí, estudando a maneira como ele enxerga o mundo, né? Estudando a maneira como ele trabalha, né? E é muito interessante a observação que eu tenho feito, para mim mesmo, sabe? Observe esse garoto trabalhando. É Alec. É o Alec, né, do Gerson. Observe esse garoto, o sucesso que esse garoto faz. E trabalha, sabe com o quê? Com usinagem. Né? Um dos aspectos da usinagem é a forja, mas não é o aspecto determinante. Tem todos os vídeos dele, eu já assisti todos os vídeos dele. A maneira como ele lida com o aço, em vários segmentos de industrialização, é a maneira como, para você ter isso num engenheiro mecânico, é algo quase que impossível. Primeiro, que o engenheiro mecânico tem medo do fogo. Ele tem medo de fogo. Medo, medo, medo. Eu conheci engenheiros elétricos com medo de descarga elétrica. Eu conheci. Conheci mesmo. Conheço ainda engenheiros que nunca viraram um traço de concreto, engenheiro civil. Nunca virou um traço de concreto. Ele não sabe o peso do concreto na pá. Ele não sabe medir que um carrinho equivale a um saco de cimento. Sabe? Ele não sabe medir. Ele não sabe fazer um traço 3, 2, 1. Pra você ter uma ideia. Ele não sabe o que é 3 de areia, 2 de pedra e um saco de cimento. Ele não sabe medir isso. Ele não sabe olhar o volume e ler quantos carrinhos tem ali, quantos baldes tem ali. 16 centímetros cúbicos, ele não sabe ler isso. Você sabe medir ali, né, o volume de um balde, ele não sabe. Ele não sabe medir. Ele não sabe olhar, ele não sabe fazer formulação dos compostos granulares. Ele não sabe substituir pedra zero por pedra 1, em que circunstância. Ele não sabe olhar aquilo ali. Se não ler o manual, não consegue. Porque ele não tem a experiência prática em concreto. É impressionante isso. Engenheiro civil. Você olha a... Eu sou apaixonado por engenharia. Então eu estava observando os cursos de engenharia nos Estados Unidos, enfim, né? Uma das primeiras coisas que os caras aprendem é demolição, como destruir coisas. Sabe? Massa, conceito de massa. Mas ouvir o impacto da explosão, o impacto da ruptura, né, da fratura do composto sólido material, reconhecer, né, e imaginar como se realiza a fratura, não apenas simulada, mas a fratura real, né, de alguma matéria concreta, tem um processo, tem um coeficiente de importância. Tem um coeficiente de resistência. Concreto protendido, por exemplo, 700 kg por centímetro cúbico, por exemplo, de resistência. Então, enfim, você não tem essa concepção na formação do cara. Sabe? Ele não tem essa percepção, enfim. Então, para você medir, que seja uma economia liberal, você tem que ter isso tudo na sua mente, você tem que ter essa construção na sua educação, na sua mente. Então, por que os Estados Unidos dá tanto certo? Porque tanto você tem o máximo de delírios, por exemplo, né, que já é a transição, essa força antropológica, né, que começa no interior, na sua concentração máxima, o sujeito que corta a árvore para construir uma cabana em Utah, Montana, enfim, o sujeito que tem a vontade de cortar, recortar a montanha, recortar a natureza, seccionar a natureza, transformar a natureza, quando você tem a ideia de transformação também no homem novaiorquino. Entende? Já através de outros fatores. Okay? Então vocês têm os máximos antropológicos e os mínimos antropológicos da mesma carga de forças. O fator transformar é uma necessidade do americano. Entendem? E quanto menor a necessidade ou a incidência dessa força transformadora, menos você tem possibilidade de atingir alguma pujança no cenário internacional. Você entende qual a importância disso? É o que acontece no Brasil hoje. Ele tem uma forja, não, porra. Ele tá com o básico dos equipamentos de usinagem ele tem, porra. O básico da usinagem ele tem em casa, esse garoto, na garagem de casa. Ele transformou o gás no galpão, eu fui crescendo, né? Daqui a pouco ele tava ali com aquele torno elétrico. Eu estava fazendo peças ali, cara, com uma calibragem de parede de 1 milímetro, porra. Tá vendo? Ele estava fazendo ali um trabalho com aço, com uma tolerância ali de 1 milímetro, porra. Gosto pra cacete, porra. Não, vou fazer ainda forja. Aço damasco, no martelete. Eu sei, na marretada trabalhando. Mas dá pra trabalhar com marreta, né? Dá pra trabalhar aí com 5 quilinhos, quase 5 quilos. E dá pra você brincar bastante. Dependendo muito, né, do composto que você vai fazer, né? Se você usar um aço mais macio no meio, dá pra você trabalhar bem. Com a marretinha 5 quilos, 3 quilinhos, né? Dá pra trabalhar bem. O importante é a proximidade da forja pro resfriamento, né? Da forja para a bigorna para o resfriamento. Quanto menor a distância, melhor você consegue trabalhar só com a marretinha. Sim. Então, como é que funciona? A distância da possibilidade de termos uma economia liberal no Brasil para aquilo que nós sonhamos, então, consideramos como uma economia liberal, é determinante. A nossa possibilidade de termos êxito dentro de uma economia liberal é mínima hoje. Prestem atenção. Eu vou pegar um café enquanto vocês dialogam sobre isso. Quero mostrar uma outra questão também para vocês. Bom, acho que a gente estendeu um pouco aquela horinha que a gente estava previsto, né? Só um segundo, por favor. Opa, desculpa, hein? Escolhemos. Vamos aproveitar, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos imaginar que esse garoto, o Alex Steele, vamos imaginar que ele tenha... Vamos fazer aqui um exercício do imaginário básico. De onde esse garoto se inspira, pô? Vamos colocar. Né? Que construção é essa? Ele não inventa essa tecnologia. Né? E vocês podem reparar que todos os equipamentos são muito baratos, estão muito próximos. Ok? São equipamentos que outras pessoas também utilizam. E a própria possibilidade de, ainda na idade dele, eu creio que ele tenha começado com isso há algum tempo, de 16 anos, não começou mais cedo. Né? Como conceber que esse garoto tenha se inspirado para... para se construir no mito de algum... de alguma personagem de filme, de alguma personagem, de alguma personalidade literária, então, a figura de um forjador, né? A figura de um fabricante de espadas, de algum mito, né? O mito medieval, naturalmente, ele é fã desses mitos do cavaleirismo medieval. Ok? Esse apelo romântico do aço, esse apelo romântico da espada, enfim, né? Um apelo muito profundo. Agora vamos imaginar que esse garoto, né, tenha essa dimensão de ser imaginário construída através daquilo que ele tenha visto, estudado, enfim. O ambiente permite e exige dele que ele tenha o máximo grau de eficiência, e ele tem esse máximo grau de eficiência, ele será um dos maiores mestres cutelheiros do mundo, inclusive o maior mestre cutelheiro do mundo é um americano. Ok, ele tem facas aí que chegam a 3 mil, 5 mil, até 15 mil dólares do interior dos Estados Unidos. Uma faca, custando 3 mil, 5, 7, 10, 15 mil dólares. Uma faca. E não é uma faca, é uma obra de arte. Em tudo cabe uma obra de arte. A composição. Né? E não é um valor agregado em termos de nome, não. A peça em si possui uma excelência superior. Vocês imaginam que nos Estados Unidos o sujeito ele pode ficar rico fabricando faca com a máxima eficiência. E no Brasil você não faz. E você vai estudar, você entra para o curso de torneiro mecânico para sobreviver. Não é para ser um excepcional torneiro mecânico. Né? Você entra para um curso de solda, de soldador no Brasil, como uma profissão menor, né, para sobreviver. Estava conversando com esse grande amigo hoje, ele disse assim: no Brasil, os pais perguntam para o seu filho o que que você vai fazer para sobreviver, né? Não é o que você vai fazer para reinar sobre outros homens. Porque no Brasil a palavra ser melhor já se torna um tabu hoje. É o que você vai fazer para ser um escravo importante. A perspectiva de importância enquanto escravo é, no imaginário do brasileiro, a predominância. Entendeu? Isso tudo vai construir no imaginário da política brasileira a presunção de que o advento, né, o acidente político seja de maior importância, ou seja, você vai romper a dimensão de um escravo de outros homens, para ser escravo de ideias, para ser escravo de um sistema, então. Você melhorou um pouco na sua condição de escravo. Mas você se torna então escravo não de outros homens, mas escravo de uma agenda corruptora, de um sistema corruptivo. Porque o brasileiro, ele é criado para ser escravo. Ele é criado, ele é educado para ser subserviente. As ideias aqui no Brasil têm um valor. As ideias hoje no Brasil para sobreviver. A agenda da sobrevivência no Brasil hoje, ela adquiriu um tamanho, um grau de importância que hoje tudo que o sujeito imagina, né, é ter alguma importância política. Não para ser escravo de outros homens mais, mas para ser escravo de uma ideologia política. E ser ressarcido pelo Estado. Pelo mesmo Estado que ele luta contra e que ele jura vencer. Esse é um aspecto. Eu sim, Homens do Fogo. A paixão, pô. A paixão absoluta, porque eu peguei a vida dele, pô. Conversando com um grande amigo hoje, eu tava colocando pra ele a seguinte questão. Você chega nos Estados Unidos, cara, você tem a maior indústria automobilística do mundo, né? Em termos de demanda, né? Em termos de paixão, o americano é apaixonado por carro. E você tem um sujeito que está fabricando carro em casa e está rico. Carros que custam, que sobra para o sujeito 50 mil dólares. Sobra para o sujeito 50 mil dólares na fabricação de um único carro. Se ele colocar três assistentes bons, ele consegue fabricar aí uns dois carrinhos, né, cada mês. A estrutura já vem sendo pronta, ele só aproveita, constrói a lataria por cima, enfim, logicamente chassi. Já vem mais ou menos quanto, ele altera alguma coisa, aprimora, lixa. Dois carros por mês, 50 mil, deu lucro líquido. Tá sobrando. Tá? Tem formação universitária? Tem doutorado? Não. Não, não tem. Ele tem excelência. Ele tem a perspectiva de um reino. Estávamos conversando, inclusive, hoje, o seguinte: tudo que você pensa em termos de Estados Unidos é nation. Nation, alguma coisa, tá? É o jogador de a nação do jogador de basquete, ele possui um reino, né? Você tem produtos de marketing que se utilizam da imagem dele, enfim. Você tem o conceito de nação em tudo que você imagina, né? Que tudo que forma a economia americana é em termos de nação, né? É a nação Nike, a nação Liga Americana de Basquetebol, são nações, tá? E tem os reis, tem alta nobreza ali. O que que nós temos no Brasil semelhante? Nós temos a Fiesp, temos a Firjan, temos os partidos políticos, temos as ONGs e acabou. Mas não temos no Brasil outra coisa que não seja um sistema de escravização dos talentos possíveis. O que nós entendemos como economia no Brasil é simplesmente o atendimento a um sistema escravizador o tempo todo. A Fiesp, ela elege seus principais diretores e presidentes partindo de uma agenda política ou de uma agenda de excelência? De uma agenda política. As demais organizações empresariais partem de uma agenda política ou de uma agenda de eficiência? De uma agenda política. Vocês querem economia liberal nesse país, quando? Se não há perspectiva de um reino. Se não há perspectiva. O sujeito até se ilude achando que reina na Fiesp. Ele é o rei. Não, ele não é um rei. Ele é um vassalo, ele é um duque da esquerda. Porque senão, se a esquerda acenar com a possibilidade de bloquear a expansão industrial de um determinado segmento, baseada em fatores ecológicos, baseada em fatores de responsabilidade social, eles barram. E o industrial brasileiro se rende, porque ele não é um rei. Ele não move forças contra essa agenda hegemônica. Ele nem sabe do seu papel no sentido de associação, do seu papel social. Ele acha que a responsabilidade social não é educar. O papel social de um empresário no Brasil é apenas o de atender com cesta básica, benefícios como saúde, enfim. O papel do empresário brasileiro não é o de educar crianças para serem os melhores do mundo, não. Cesta básica para funcionário, férias, plano de saúde e creche para as crianças. Então, é uma agenda para a subservidão, para a subserviência. É uma agenda para a escravização, porque eles estão acenando o tempo todo, né? Como uma pedagogia para a escravidão. Entende qual é o drama? Exatamente. Vocês entendem? Essa é a distância. Olha, essa é a insuperável distância. Essa é a insuperável distância entre a inteligência, possível de ser erguida numa nação, E elementos de reação apenas, de reações passivas, né? Todo mundo se debatendo, todo mundo nervoso, todo mundo alterado, todo mundo delirante. Essa distância, é isso que vai determinar que nós nunca tenhamos uma agenda liberal implementada no país. Nunca. Isso é tudo ilusão. Os fatores antropológicos nunca são contemplados. É simplesmente isto. Os fatores antropológicos sempre são refreados. Você nunca pode ser o melhor. As crianças hoje no Brasil são educadas para não competição. Não competir com o coleguinha, não vencer o coleguinha que é negro, não vencer o coleguinha LGBT, não vencer a menina, não vencer aquele deficiente físico. Eles misturam hoje crianças normais com deficientes físicos em competições, e existem as crianças normais que se sintam culpadas quando vençam esses deficientes físicos. Eles colocam em compartimentos idênticos, em categorias de idêntico valor, os ineptos e os mais aptos, para reduzir pela mediana, se não pelo grau mais inferior, aqueles talentos. Eu vi nesse país acontecer. Eles começaram a insistir para colocar crianças mongoloides no meio de crianças normais, para reduzir a possibilidade intelectual das crianças normais. Porque uma criança mongoloide na sala de aula, com a obrigação de atendimento por parte do professor, determina um gravíssimo fator de declínio intelectual para a turma inteira. O ritmo da turma todo cai. E eu vi isso sendo imposto há anos atrás. E vocês acham que isso foi por acaso? Vocês acham que isso não é uma agenda? Assim como também é a agenda da desinternalização. A desinternação da agenda. Vocês acham que isso tá maluco? Na sociedade também não é uma agenda. Vocês acham que misturar bandido, vagabundo, vagabundo mesmo, tá? Do nada os caras criam um bairro com 500 casas, esvaziam uma favela, esvaziam uma grande parte significativa de uma favela através de um sistema de sorteios e criam a porra de um bairro enxertado numa região de classe média no Brasil, né? Então você cria um sujeito ali, um monte de casinha geminada, e ele olha para cima e vê um prédio de R$ 1 milhão, porra. Vocês acham que isso é para quê? Se não é para provocar, se não é para provocar essa revolta, né? Nos desassistidos, entre aspas. Entendem? Então esses elementos todos vão determinar que nós nunca tenhamos uma economia liberal. Agora vamos pular para uma outra agenda. Bom, vamos lá. Já discutimos a respeito da impossibilidade de um crescimento econômico no Brasil, graças à impossibilidade do exercício dos talentos, dos fatores antropológicos que nascem com os indivíduos. Ok? O talento, ele nasce com o indivíduo, ele só é desenvolvido, porque aquilo que você está, você já era antes de surgir. Aquilo em que você está condicionado, né, em termos de valor, de talento, você já possuía isso antes de nascer. Ok? Então, o que é que acontece? Pois é. Então, o que é que acontece? Quando você fala de uma impossibilidade de economia liberal no Brasil, essa impossibilidade é real, porque os fatores da construção desses fatores, né, que vão depois culminar com a industrialização da Europa, são fatores que já estavam sendo construídos no seio das sociedades. O senso estético, o senso de valor, a importância do lucro já estava discutido. Aqui no Brasil não há essa concepção do lucro como legalidade. O lucro no Brasil é ilegal. Ok? O lucro no Brasil é ilegal e o talento é uma coisa proibitiva. Vocês podem observar o quanto de inveja o seminário de guerra psicológica me despertou. Vocês falam hoje que assistem ao SGP, o nego torce o nariz para vocês, que eu sei que torce. Vai haver agora, dia 11, um encontro para tratar, inclusive, né, dos delírios da direita, inclusive os leões. Eu só estou aguardando. Eu vou fazer um especial só apresentando o currículo da artista. Já sei que vem aí. E de quanto eles são inferiores em relação ao SGP? Esses assuntos que estão sendo trazidos aqui ao SGP nunca foram sequer considerados por essas brilhantíssimas inteligências. Nunca, jamais em tempo algum. Porque eles só raciocinam através de perspectivas profissionais. Né? Então, se você é um pedagogo, você raciocina em termos de perspectivas pedagógicas. Se você é economista, você raciocina em termos de perspectivas econômicas. Se você é um advogado, você raciocina em termos de uma perspectiva jurídica. Você nunca consegue organizar um alto espectro de abrangências de assuntos que estão determinados sobre o mesmo eixo, que é a antropologia humana. Que é a antropologia, né? É a questão da psique humana, né? Da construção dessa forma humana de relação com o seu ambiente cultural, com o seu ambiente social, enfim, com o seu ambiente real, físico, ao longo das eras. Então vamos lá. Vamos trabalhar uma outra questão, me dá só um segundinho, por favor. Vamos trabalhar uma outra coisa. Então vamos raciocinar. Vamos lá. Nós temos agendas de desconstrução do Brasil. Temos agendas de assalto ao espírito brasileiro. Assalto ao espírito brasileiro. Mas nosso espírito brasileiro é que foi assaltado. Não é o nosso bolso. Nosso bolso só pode ser assaltado depois que nosso espírito já foi roubado. Ok? Antes de você permitir que você seja assaltado, né, é porque os seus graus de percepção de perigo já foram eliminados. Porque o assaltante, ele apertou sua mão e você o conduziu para dentro de casa, ou seja, você o conduziu para dentro de si. Então, se ele apertou sua mão, sorriu para você, você convidou para morar na sua casa. Então, se essa percepção lhe foi roubada, que é a percepção espiritual do mal, o restante, a porta já está aberta. Okay? É o assalto da inteligência brasileira, literalmente. Tá? Vamos lá. Como é que você pode permitir, enquanto mãe, que você receba na sua casa uma agenda LGBT em forma de cartilha para ser atendida pela sua filha e você não sair de casa que sentir a vontade de quebrar a escola inteira? Porque a sua percepção de importância enquanto mãe já foi completamente degenerada. Porque a minha mãe, quando soube que eu estava sendo maltratado na escola pela minha professora, na terceira série, ela foi lá na escola, ela queria arrebentar a professora na porrada, porque estavam tocando no filhinho dela, que é este que vos fala, né? Carne da carne dela, sangue do sangue dela. Então essa perspectiva antropológica do que é ser mãe já foi eliminada. Tá? E nós tentamos mover isso aqui, criando um conselho de mães que seriam apelidadas de as leoas e fomos ridicularizados pelo Júnior Neurético, assim. Por esses garotos psicóticos, né? Eles são doentes, né? Esses garotos de iniciativa com dor, eles são doentes mesmo. Tá? Eles possuem gravíssimos graus de histeria, delírio e dissonância cognitiva. Vou citar, por exemplo, eles se sentem fiscais do cristianismo medieval. Eles se sentem fiscais. Eles se sentem detentores de todo o conhecimento do período medieval do cristianismo. Tá? Isso é esquizofrenia quase. Né? Então, uma psicose de poder assustadora. Tá? E depois nós fomos ridicularizados pelo Spaka. Agora eu vou contar uma coisa para vocês sem citar os nomes. Na mesma época em que eu criei o projeto dessas mães, né, que se apelidariam como leoas, um grupo americano havia criado e eu não sabia. E recentemente eu fiquei sabendo, inclusive a Vanessa Pi é testemunha disso. Elas se chamam de leoas. Um grupo americano. Com uma expressão em território americano que já é ameaçadora para essa agenda de emancipação sexual de crianças. Eu fui primeiro a trazer isso no Brasil, em termos de organização. Mas nós fomos tão ridicularizados, mas tão ridicularizados, que resolvemos, então, ocultar isto dos olhos da maioria, para que não fossem essas moças ridicularizadas e saíssem, né, da percepção de periculosidade. Aí você vai ver nos Estados Unidos surge esse grupo e ganha a mídia, se chamando de leões. Vocês acreditam nisso? Enquanto isso, o SPACA está chamando essas mulheres aqui no Brasil de hienas, dizendo que é tudo ridículo, né? Que é que eu lidero um grupo de leões. Você, o símbolo de Israel é o leão de Judá. Quase que todas as imagens dos guerreiros, dos soldados israelenses, tem lá a figura de um leão. Eles se sentem leões. Aqui no Brasil, se você disser de pé leões, o SPACA ridiculariza. Aqui no Brasil, né, nós criamos esse chamamento, essa invocação antropológica. Eu vou explicar para vocês por quê. Você fala de pé leões, o SPACA ridiculariza. Os seguidores do SPACA ridicularizam. E é o signo de Israel para a luta contra o Islã, porra. Eu não inventei nada. E disseram que era um delírio meu, que eu havia inventado. Então, afinal de contas, para o SPACA deu mais seguidores, né? É, o símbolo do leão enquanto guerreiro é uma invenção minha. E o leão de Judá não existe. A figura de Jesus como um leão também não existe. Nas Crônicas de Nárnia, que vocês conhecem, né? Vocês conhecem muito melhor do que eu, né? O signo solar, o signo do leão, o signo do trovão, da força paternal, né, do padrão, né, do padrão de um universo organizado através de um ponto, né, de um eixo. Ou seja, você está transmitindo a ideia de um eixo que organiza a antropologia humana. Você estabelece como um símbolo o símbolo do reinado, o símbolo do rei, né, que é o fator do alfa protetor de seu grupo, que é o leão, né? A figura de Moisés é o quê? Quando vocês observam Moisés, o cabelo dele voando, a barba também voando, aquilo lembra para vocês o quê? Uma hiena ou uma porra de um leão? O que que é a barba dos homens, caralho? Se não é um leão. O que que significa a barba dos patriarcas? Se não é o símbolo da juba do leão. O que que é a fase adulta de um homem, né, que usa barba? Na fase adulta, né, que é o signo do patriarca, se não é a invocação da figura de um leão. O cabelo grande, a barba grande, se aquilo não é a face de um leão. Então você entende o grau de imbecilidade que está reinando nesse país, em todos os segmentos, inclusive no segmento conservador. É muito acentuado. Isso impede até mesmo que você estabeleça algum grau de comunicação, porque além da missão inexistente nesses grupos, a missão de vencer é absolutamente inexistente nesses grupos, além de tudo isso, né, quando você aciona com a menor possibilidade de discutir uma missão que precisamos erguer nesse país para a vitória, né, para construir reis, e isso ainda assim é ridicularizado. Mas você não fica com raiva, pelo contrário, você fala. São desprezíveis. Isso te causa um profundo desprezo. A mim causa um profundo desprezo. Vamos lá. Segundo ponto. Tudo que está sendo transmitido para vocês não é de conhecimento da direita brasileira, que não sabe lidar com isto. Eu fiz vários testes, vários e vários testes, vários ao longo aí de pelo menos 2 anos. Vários e vários testes. O primeiro sujeito a dizer: olha, vocês estão ameaçados por uma agenda PET. O cristianismo está sendo ameaçado por uma agenda PET, né? Uma agenda que substitui a adoção de crianças abandonadas pela adoção de animais. Isso significa que existe uma possibilidade de que no futuro uma determinada classe social substitua o nascimento, substitua, né, a geração própria, né, a geração da própria espécie enquanto segmento social, pela adoção de animais. Ninguém me deu atenção. Ah, não, isso é maluquice, isso é maluco. Agenda PET, isso não existe. Eu fui o primeiro a apontar isso nas redes sociais. Hoje em dia já há um grupo discutindo isso. Aqui no Brasil eu fui o primeiro a apontar isso. Eu coloquei vários elementos em curso e hoje, graças a Deus, há um número significativo que rejeita a agenda PET. Não é que eu não seja sensível a pobres animais que estejam em condições de vida, nada disso. Existe uma agenda para a sensibilização das massas, né, principalmente na classe média, para que elas substituam os filhos por animais. Existe essa agenda. Essa agenda foi criada na Polônia, a partir da queda do Muro de Berlim, quando do processo de organização da sociedade, organização mesmo, né, da perspectiva de que ideias poderiam ser transformadas, então, em processo de chantagem política, né, chantagem, pôr a culpa nas pessoas e administrar essa culpa politicamente. Foi o primeiro Brasil a perceber isso. Tem 3 anos já. Eu tenho testemunha e tenho isso documentado numa página minha que eu fecho, ocasionalmente real. Tudo ali descrito. E fui investigar, descobri o propósito. Né? Quando Moscou percebe que está muito caro manter esse cortina de ferro, eles derrubam, né, e pulverizam, já numa outra perspectiva, o comunismo no mundo inteiro. Na perspectiva de uma agenda mundial de chantagem emocional, de culpabilização. Né? Dominar através da culpa é uma poderosa ferramenta política. Isso o comunismo trabalha desde sempre. Tá? Então, enfim. Vocês sabem quanto disso a direita percebe? O quanto a esquerda, o quanto a direita entende que terá que atender a isso politicamente? Zero. Em qualquer que seja a circunstância que você esteja no domínio político, você terá que contemplar essa agenda. Você nunca poderá renunciar a isso quando então no poder, porque senão você será considerado inumano. Não é nem desumano, é inumano. Entendeu? Vamos lá. Isso é um dos aspectos da agenda ecológica. Tá? Você tem veganismo, tá? Você tem a perspectiva de uma soberania vegetal acima do reino humano, você tem a soberania de um reino animal acima do reino humano. Vocês lembram da sensibilidade que as pessoas tinham quando o professor lá fez alguns testes, o professor lá publicou que caçava urso, ele já publicou de sacanagem para ver as reações, o pessoal, oh, mas o pobre ursinho, professor, pobre ursinho, os ursos são responsáveis pelos maiores acidentes em áreas rurais nos Estados Unidos, inclusive eles são a grande ameaça para produtores pecuaristas nos Estados Unidos. A grande ameaça em certas regiões são os ursos, né? Então eles dizimam ali rebanhos inteiros ou ameaçam, né, o crescimento dessas economias agrícolas. Então vocês entendem que há uma agenda de culpabilização, né? E quando você cria uma agenda da culpa, você cria fiscais automaticamente. É o que o sujeito projeta nos outros pecados que ele tem. Você cria dilemas morais a partir da culpabilização. E você cria também um referente social, que é o referente do pecador, aquele que ameaça a natureza. Então, você ressignifica Deus em termos de natureza. Deus passa a ser aquele espaço territorial onde aquela natureza está preservada, que é o reino de Deus. E todos os componentes de insetos, animais, passam a ser as criaturas de Deus. E você é o mal encarnado que está maculando aquele reino divino. Vocês sabem quando, o quanto isso impede a pujança desse país? Vocês não fazem ideia. Vocês não sabem, vocês não fazem ideia o que seja o anúncio de uma reserva ecológica no Brasil, e as maiores reservas ecológicas no Brasil elas estão sob terras riquíssimas. Ok? Mais 3 metros. Então vamos lá. Mais uma pauta. Mas olha, nós estamos trabalhando apenas com eixo econômico, numa perspectiva ou duas do eixo econômico, numa perspectiva ou outra do eixo ecológico, numa perspectiva ou outra do eixo político. Tá? Isso tudo formará um sistema de valores a ser atendidos indiscutivelmente. Tá? Vamos para um outro aspecto. Tá? Imaginem vocês que nós temos como pauta universal, todos esses elementos já estão sendo discutidos, e essa pauta universal se organizará então com milhões também de fiscais que exigirão que tais pautas sejam atendidas o tempo todo nesse país. Todas essas pautas são irrevogáveis, que já estão estabelecidas no país. Né? O Brasil é uma mera embaixada desses interesses internacionais. Ou seja, Você põe o seu filho na escola para aprender como ser gay. Não estou desmerecendo os amigos homossexuais que eu tenho, inclusive. Você põe o filho na escola para emburrecer. Você põe o filho na escola para desenvolver deficiências cognitivas e pretensão de poder político no futuro. Ou seja, você está colocando seu filho na escola para emburrecer, para desenvolver diferentes neuroses no futuro, propensão ao uso de drogas, porque uma vez que o sujeito não consiga realizar a sua dimensão de fantasias e desejos, ele busca nas drogas a satisfação dessas sensações que não são atendidas pelo real. O prazer de executar uma missão, né, de salvar a ecologia, pode ser substituída pela fuga contínua, progressiva, para o ambiente da fantasia. A dificuldade que você tem, né, do imaginário, em certos casos, em certos aspectos, eu vou precisar de um especialista para isso, para trabalhar isso depois com vocês, será então provocada graças ao, como acessório, os entorpecentes. Você não suporta viver aqui. Você busca um prazer que você não tem aqui, então você cai. O prazer que você não tem aqui, porque você não tem missão. Ou a missão que você tem não pode ser concluída. Chega no momento da sua vida e você fala, porra, eu tô com 30 anos, mas não construí porra nenhuma. Você entra em depressão, vai cheirar. Eu conheci um sujeito assim. Agora, recentemente, há 2 anos e pouco atrás, nós fomos buscar ele dentro da favela. Era motorista de ônibus, perdeu o emprego, virou motorista de van, né? Enquanto motorista de van, começou a trabalhar à noite. E quando trabalha à noite, você sabe que é pedreira, né? Daqui a pouco ele está dando uns tecos a lazer. E outra coisa, tá? Ninguém usa droga recreativamente. O cara usa droga para ficar doidão, tá? Recreativamente você malha. Tá? Ah, droga recreativa. Mentira, é droga para ficar doidão. Ninguém bebe. Você pode beber para se divertir? Eu nunca entendi isso. Tá? Eu sempre bebo para ficar ruim. Para me divertir, eu assisto, sei lá, uma comédia. Ou eu converso com alguém engraçado. Então, esse negócio de droga recreativa, parece que a droga está contando uma piada, né? Você pega lá várias carreiras de cocaína, porra, conta uma piada aí, pô. Então, droga recreativa. Brinca comigo aí, pô. Vamos lá, brincar de corda. Ah, carreira de cocaína. Então, vamos brincar de balanço? Isso é droga recreativa, pô. Droga para ficar estragado. Bebida para ficar estragado. Então, enfim. Do nada, uma filha linda, uma mulher maravilhosa, espetacular. O sujeito se internando na favela. O primeiro sumiço que ele deu. Sumiu o fim de semana inteiro. Eu falei, conheço isso. Tá meio desesperada, pedindo ajuda. A gente foi, né, ver. Que a gente chama de bater, né? Vamos bater por aí. Então, aí, uma favela. 30 e poucos quilômetros, né, a distância da terra dele. Então, você pega no eixo onde o cara trabalha, você já sabe onde ele pode estar, né? O percurso que ele faz do trajeto do trabalho. Bom, se ele se internou na sexta-feira, buscaram o hospital de Emelio, não estava. Eu falei, porra, já sei, favela. Aí começaram a bater. Bate aqui, bate ali, bate ali, achando, como tá lá. A descrição assim, ele estava tão estragado, mas tão estragado, ele estava. Vocês não conhecem, né? Então, por exemplo, em várias favelas, você tem. Quando a favela é plana, principalmente, você tem ali. Na birosca, né? Você tem o ponto onde os caras ficam ali concentrados. É, do lado da birosca, numa ruína, enfim, onde o cara puder sentar e ficar ali, e fica, né? Às vezes é um sofá, às vezes é um sofá velho, enfim. Então. Onde tem ali uma toca, né? Ele se tocar e tava lá. Então, enfim. É, avisa, pede para descer. Claro, tudo certo, vai para casa. O que que acontece? Aí você espera você se recuperar e diz que nunca mais vai fazer. Eu falei, ele vai fazer de novo. Porra, não deu 3 semanas. Se internou de novo. Aí. Peguei ele, como quem não quer nada. Pô, vamos dar uma volta, vamos ali, pô, tomar uma cerveja. Ele já não estava mais bebendo. Sabe por quê? Já estava disparando o gatilho. Era álcool plantar na favela. Bebeu uma cerveja, já criou associação. Cerveja, cocaína. Eu não estou bebendo, eu estou falando, tudo bem. Começamos a conversar. Aí ele contou as histórias dele. Ele falou, uma série de construções, né? pai largou a mãe, e ele ficou como um homem da família, responsável por um monte de problemas, a mulher exigindo um monte de coisa dele, e ele tendo que trabalhar muito. Não é o trabalho. É que ele não via mais sentido na vida dele a não ser seu provedor. E a recompensa que ele tem nesse ambiente quanto provedor é mínima. Quer dizer, esse ambiente brasileiro, por mais que você queira ser o provedor, se você não tiver um amparo espiritual muito, muito, muito, muito grandioso, um significado, uma religião com significado, seja através do espelhamento, né? Por exemplo, ele era evangélico, tá, para quem não sabe. É, mas o pastor dele era um cara milionário, carro top, na igreja dele todo mundo top, e ele era um dos piores. Vocês entendem? Então ele tentava buscar um espelhamento naquele sujeito, e aquele espelho que ele criava de imagem do seu líder espiritual era uma imagem inalcançável por ele. Eu não sou psicoterapeuta, só era disso. Tá? Mas ele... Na construção dessas imagens que ele vai fazendo, eu falei, mas a igreja, cara, porra, eu chego lá, cara, passou a levar sua esposa. Ele contando a história, eu falei, mas como é que é a tua religião para você? A tua religião não te banca, não te acalenta. Ele contando a história do pastor, né? O pastor tinha trocado de carro, tava com, na época, né? Tava com um Civic novo. Esse que lançou agora. E o carro que ele tinha era a van, infelizmente. Já moendo. Então, enfim. Então, essas coisas são destrutivas da antropologia. Vocês entendem? Essa impossibilidade de sucesso massacrante no indivíduo. Agora, como é que você vai discutir isso em termos econômicos? Não discute. Como é que você vai discutir que há um sistema que obriga o indivíduo quase que completamente a se degenerar, a se destruir? Como é que você vai construir isso? Em termos políticos, você vai resolver isso? Nunca, porque no momento em que você atender um segmento, os outros demais segmentos se tornam não atendidos. E os outros demais segmentos também terão que se organizar para ser atendidos. Então você continua com o mesmo problema desde sempre. A única maneira estruturante para isto é, divisão em duas partes, né, da busca superior do indivíduo humano, que seja através do espelho de uma religião muito poderosa. Essa religião tem que ser o cristianismo, uma religião completa, como é o cristianismo, tá? E a busca pelos exemplos superiores. Mas cadê esses exemplos superiores? Eles não estão na sociedade, eles só estão na literatura. E a pergunta que eu faço a vocês, como é que você vai resolver esse problema brasileiro do heroísmo, do reinado? Como você vai construir reis, se não através, não é da religião que vocês imaginam, não é da religião opressora, não é do pai que castiga o tempo todo, é do pai que quer que um indivíduo seja um rei, é do pai que quer que um indivíduo seja aquela figura significativa na sua comunidade. Eu vejo o cristianismo o tempo todo, mas é um cristianismo sem amparo na própria comunidade. Vocês entendem? Eu não vejo um cristianismo considerado, né, no Brasil como um cristianismo que contemple nenhuma comunidade. Essa é uma grande falta que eu sinto. Por exemplo, ninguém fala, olha, a minha igreja realizou isso na comunidade. Tá? Nós chamamos os pais, as crianças, para realizar esse trabalho aqui de apresentação desses fatores, dessa época, dessa era. Nossos inimigos são esses aqui. Criamos uma comitiva para acompanhar as crianças nos fins de semana. Uma vez por semana as crianças são levadas para palestras para apresentação dessa demanda, que é uma demanda histórica. Os peregrinos que chegam nos Estados Unidos passam por sufocos e inumeráveis. O ambiente, né? A diversidade natural que você quer, os inimigos de outra ordem civilizacional. E ainda assim conseguem construir a nação que vocês veem hoje como os Estados Unidos. Mas você não vê essa perspectiva, né, de que há inimigos constituídos na nação brasileira. Porque não há essa perspectiva de comunidade no cristianismo no Brasil. a perspectiva, assim, né, de uma religião cristã, cuja sede é o Vaticano, que as representações regionais exigem apenas que você vá à missa. Mas eu pergunto a vocês, quanto da missa está construindo na mente dos indivíduos a perspectiva de real importância da construção de um reino cristão na comunidade onde essa igreja está inserida? Que perspectiva de importância a religião de vocês tem, por exemplo, para as comunidades em que elas estejam respectivamente sediadas? É zero. Você pega a Praça da Sé, por exemplo. Ao redor da Praça da Sé, o que vocês veem? Uma pujança civilizacional ao redor da Praça da Sé? Ao redor das igrejas de vocês, o entorno de um quilômetro, num raio de um, o perímetro de um quilômetro, em torno das igrejas onde você, que vocês frequentam, vocês veem ilhas de pujança civilizacional, ou vocês veem mais do mesmo? Então há algo errado. Eu pergunto a vocês, a direita conservadora contempla esse problema? Se na origem da igreja você criava o ponto religioso e a sociedade se desenvolvia a partir do ponto religioso, okay? O raio de ação ultrapassava as dimensões mesmo daquela sociedade, intervia em outras comunidades, em outros povos. Então, se você não tem essa perspectiva de reino, acima de tudo, de olhar o mundo, uma perspectiva de ter um reino, onde quer que você estabeleça a sua vontade, você simplesmente você não tem nada. E você não tem nem os fatores fundamentais para vencer o advento dessa esquerda globalista que está em vigor aqui no país. Entendem onde é o meu ponto de discussão? De todas as agendas globalistas, a direita não tem a menor capacidade de vencer absolutamente nenhuma. Vou citar um outro ponto para vocês. Dos principais agentes falantes hoje da direita brasileira, algum deles discute esses elementos que nós estamos discutindo aqui? Algum deles consegue organizar que a agenda ecológica, a agenda animalista, a agenda de emancipação sexual de crianças tenha alguma interferência nas economias? Que são essas agendas que vão impedir a pujança econômica do país em qualquer tempo? Alguém da direita, não estou falando, não estou citando nomes, tá? É indiferente. Tá? Uma vez que você é um líder, você tem a obrigação de contemplar todo o horizonte dos diálogos que estejam naquele ambiente político. Tá? Bom, se você está dialogando com o governo brasileiro, que é uma embaixada da governança globalista, você tem a obrigação de saber que temas estão sendo discutidos, quais temas alavancam o maior volume de fundos. População carcerária, a direita discute isso? Não. Violência, a direita discute isso? Sim. Ah, desarmamento. Tá. Mas e como é que você vai reverter esse quadro se não há uma demanda real? Quantas pessoas hoje vão se manifestar contrárias ao Estatuto de Desarmamento? Quantas dessas personalidades que vão se manifestar contrárias realmente querem cuidar da própria defesa? Você pergunta, fulano, tem ali uma escola de tiro, vamos começar a aprender tiro? Bom, se você quer revogar o Estatuto de Desarmamento, pressupõe-se que você saiba atirar, porra. Ou pressupõe-se, pelo menos, que você tenha vontade de aprender a atirar. Tá? Quantas pessoas se inscreveram no curso de tiro para aprender a atirar, já que eles lutam tanto contra o Estatuto de Desarmamento? Eles estão esperando que alguém aprenda a atirar e venha defendê-los. Não são eles os protagonistas, ou seja, não há uma necessidade de soberania. Há uma necessidade de render-se a outro que saiba atirar. Ainda que seja isso, mas nem mesmo a perspectiva de criar um clube de tiro, a partir desses indivíduos que estão lutando contra o Estatuto do Desarmamento. Vamos lá. Se você pegar R$ 20 mensais de todos esses que lutam contra o Estatuto do Desarmamento, tá? E se eles se associarem em torno de um único clube de tiro para se divertir? Não é para você dar tiro lá no clube, não, tá? Eu vou lá para sábado, né? Vamos fazer um bar aqui, porra, uma boate, né? Um bar, um playground para as crianças. Vamos nos organizar em torno do clube de tiro? Vamos nos organizar efetivamente numa associação real, que não é só uma associação mental, né? Uma associação mental é uma coisa, uma associação real é outra coisa, tá? Lutamos contra o Estatuto do Desarmamento. Então vamos nos associar em torno do quê? De um clube de tiro, porra. Quantas pessoas estão associadas a um clube de tiro local e ao mesmo tempo estão participando de manifestações contra ao desarmamento? Ou seja, a dimensão mental, ela não forma ligação com a realidade, porra. Porque não é contemplada essa realidade. Até quando você pensa em pautar alguma coisa, você não consegue estabelecer a realização dessa fantasia, desse sonho, desse desejo. Porque você não se vê como protagonista do processo. Você solta o negócio ali e exige que o governo te atenda. Não, você não precisa lutar contra a revogação. Você mesmo faz a revogação, está tudo na sua mente. Você vai aprender a tirar. Você fala assim: bom, eu independo do governo permitir que eu tenha arma ou não. Eu posso ter a minha arma em casa, é só ninguém ficar sabendo. Já falei isso aqui inúmeras vezes para você. O sujeito que quer ter arma, ele tem arma. O sujeito que quer se defender, ele se defende. Só um idiota não se defende. Só um idiota vai esperar que o governo acene para ele com a possibilidade de não se armar. A primeira arma que eu tive na minha vida foi com duas, né? Atiradeira e faca. Eu tinha uma faca que um tio, avô meu, tinha feito para mim. Cabo de alumínio, ele era torneiro mecânico, enfim. Eu só andava com aquilo, me sentia o rei. 11 anos por aí de idade. Atiradeira também. Naquela primeira normal, né? As pessoas terem arma. Meu pai comprou o 38 na Mesbla na época. Na antiga Mesbla. Na época não, foi antes. Então, enfim. Nós temos que entender que ou atingimos a maturidade, e essa maturidade individual, ela não pode depender do Estado, ela não pode depender de um grupo, ela não pode depender de nada, ninguém depende de você. Ou você atinge essa maturidade, né, da realização humana, da vontade de ser rei, da vontade de reinar, ou você não tem pausa, ou você não tem pauta plausível para este país. A nossa pauta sempre será em torno da rendição a uma hegemonia qualquer que seja ela. Fred Ponte, muito obrigado pela visita, que agora você visita. Nada disso, cara. Tô aqui às horas. Boa noite. Boa Você está noite, Ricardo. brincando, Tudo bem? estava esperando já, tudo bem, tudo tranquilo. Estava Boa noite, brincando, a boa gente teve uma noite. reunião mais cedo. Estou transmitindo aqui o resumo Foi da só o reunião tempo do que a gente fez. deslocamento. Eu sei, Ah, tô... então tá dentro do assunto. é o resumo, da reunião que a gente teve mais cedo. Pô, mandar um abraço para todo mundo aí do chat, o clã. É o clã, a tropa tá aí forte, firme, unida. Tamo junto. Né? Ah, mas ô Ricardo, eu ouvi aqui, né, os últimos 10 minutos, 15 minutos, você explana sempre muito bem a percepção do indivíduo, né, sujeito. Outra coisa, esse negócio do estatuto dos armamentos que você estava dizendo aí, é quem falou que se armar é só ter, por exemplo, uma arma de fogo. O braço, a perna, tudo isso é arma. A Tudo sua isso mente é uma arma. são armas, é verdade. Né? Tudo isso são armas, né? A vontade de você vencer, É é que uma arma foi desarmada, poderosíssima. é que foi desarmada É. no Brasil. O Brasileiro não tem vontade de Isso. vencer. É evidente que quando nós. Bom, hoje eu vejo com clareza, por exemplo, essa pauta do Estatuto do Desarmamento e tal. Eu só consigo enxergá-la como uma pauta eminentemente eleitoral, porque não existem códigos dentro metafísicos, antropológicos, dentro desses diálogos, que ultrapassem essa barreira da mera propaganda e da mera perspectiva e dessa. Ou então suba, não sei. Nos níveis que nós estamos com. Você apresenta sempre, né? Então, é brincadeira de criança. Ninguém quer ter arma, pode. Tudo vai, tudo piada. Não, né? Infelizmente é uma piada. Então, se for uma ideia de discussão, essa ideia vira, sabe o quê? Só te atrapalhar um minuto. Você põe uma ideia dessa discussão, o PCO já está favorável ao estatuto. Sim, isso aí. A revogação do estatuto. Não tenha dúvida. E é evidente que está. Evidente, né? É evidente que está e deve estar, e está mesmo. Inclusive, eu estava pesquisando sobre isso há uns meses atrás, está lá. Partido da causa operária, mais comunista, mais comunistas do que eles não existem. Né? Não é, porra, quer dizer. Não tem jeito, esse negócio é maluquice. É, e a esquerda absorve essas pautas numa velocidade, né, bicho? Puta que pariu. Eles absorvem tudo, uma velocidade que você estava explicando pra gente, né? Eu falei, professor Lado, quem me ensinou? Vamos lá, eu expliquei para as pessoas o seguinte: uma vez que existe uma demanda na sociedade, e prestem muita atenção, a especialidade da esquerda é atender a demandas que estejam surgindo, tá? Ou como insurgências, ou como valores históricos. Tá? Uma vez que esses valores históricos se ressurjam, a esquerda vai abraçá-las. Eles pegam um partidinho pequenininho ou uma ONGzinha pequenininha. Nossa, você vai trabalhar agora aqui com a revogação do Estatuto do Desarmamento. Mas você exigirá que só poderá possuir armas aquele que estiver filiado a algum coletivo, porra. Aí fudeu direito. As exigências são que o coletivo tenha uma luta, por exemplo, sindicato. Né? Se você for filiado a sindicato dos metalúrgicos, você pode ter arma. Ué, revogação do Estatuto do Desarmamento, porra. Que o agente credencia. Me recordo dos papos e do seminário falando sobre o discurso da sociedade, né? Quer dizer, a organização da sociedade. Se a esquerda toda ela é aplicada em cima de observar e criar demandas na sociedade para depois tentar realizar aquilo enquanto o discurso político, enquanto proposta de poder, evidentemente, se a direita consegue, mesmo que estimulando o ambiente, gerar alguma demanda, a esquerda mais organizada vai absorver isso. É natural, né? O Foucault, né? Fala o tempo todo do confinamento, né? Do sequestro dos indivíduos, né, por parte do governo, enfim, né? Acenando com a proposta do totalitarismo, né? O tempo todo, né? Aquela questão do vigiar e punir, ok. Só que ele está acenando isso, ele está acenando para isto, desde uma perspectiva, né, da liberação, não é da liberação de toda a sociedade, não. Não é da liberdade de toda a sociedade, não. É da liberdade da esquerda. Você fala assim, olha, a sociedade tem que ser destruída, porque ela faz isso, isso, isso. Aí você pergunta, qual é o outro modelo? Ele fala, não sei. Entendeu? Qual outro modelo? Não isso sei, é incrível, né? O que está acontecendo? É incrível e é maravilhoso ao mesmo tempo. Maravilhosa a topologia dessas inteligências, os caras são preparados para raciocinar nesses termos aí, tá? De olhar um segmento como o divino, como detentor do direito divino ao poder. Ele fala especificamente, olha, se você compartilhar dessas ideias, você tem o direito divino à liberdade. Ou seja, basta você raciocinar em termos Foucaultianos e você tem direito à liberdade. Isso é maravilhoso. Você entender a proposta do cara, a proposta é a proposta de fazer reis. O reinado hoje da esquerda é o sujeito que tem direito ao delírio, o sujeito sente um rei. Não, eu sou livre, pô. Quantas vezes você não ouviu falar disso? E, aliás, só para encerrar aqui essa parte, né? Discussão em debate. Não é o papo com o pessoal. Preste bem atenção. A esquerda faz o tempo todo esses sujeitos se sentirem reis. Todos esses garotos que defendem ideias do pós-marxismo, que são as ideias de maior valor, que estão na perspectiva de uma educação, né, para a liberdade, para as liberdades dos desejos, enfim. Eles se sentem reis defendendo essas causas, como embaixadores dessas causas. Eles se sentem como reis proprietários de territórios. O prazer que eles sentem na disseminação dessas ideias é a semelhança desses cruzados que vocês tanto imaginam que são. É uma verdadeira cruzada. O sujeito vai, vai para uma grande metrópole, vai junto com seu coletivo, formando um exército, flamulando essas ideias o tempo todo. Olha, a Marcha do Maconha é o maior exemplo de um exército globalista construído na sociedade brasileira. Todo mundo ali se sente herói. Todo mundo se sente livre. Não sou livre. O sujeito não consegue passar um dia sem fumar bagulho. Não estou criticando quem fuma maconha. Estou dizendo o seguinte: o quanto as ideias impregnadas na opinião das massas são determinantes para a própria arquitetura da sociedade. O quanto pode ser manipulado. O quanto eles conseguiram associar, de uma geração para outra, pessoas absolutamente comuns, né, que eram antipáticas à ideia, tá, de um filho fumando maconha dentro de casa. E, de repente, mudar de opinião. De uma geração para outra, já é plausível que você tenha um filho fumando maconha na sala de casa. O quanto, eu não estou questionando a substância, eu não estou questionando o objeto maconha, estou questionando o movimento que é capaz de deformar a sua concepção, o quanto a personalidade humana é manipulável. E o quanto a direita nada disto conhece. E você mata a pau, Ricardo. O discurso da maconha não se articula com maconha, se articula com liberdade. Se articula com liberdade, a sensação de voar, porra, a sensação de romper o invólucro humano. O sujeito se pensa como outra coisa, porra. Não, eu sou aqui, porra. Eu sou sobrenatural, porra. Eu já vi isso, porra. Porra, o sujeito fumando maconha do teu lado, tá você, né? Daqui a pouco você puxa um braço de Judas, tá lá ele fumando aqui. Ele tá se sentindo acima da condição em que você se encontra. Porra, vai não, porra. Vai não, porra. Vai aí, porra. Fica tal. Graças a Deus, os amigos, né, que eu tinha, Não. o último amigo que eu tinha, né, que ainda fumava maconha dentro de casa, né, que torrava borra de café, morreu. Graças a Deus, descansou. Então, vamos lá. Aquilo era uma agonia, tá? A maconha é um ritual, tá? Para quem não sabe. A maconha tem uma dimensão ritualística. Foi criada uma cultura em torno da maconha que dá maconha a dimensão ritualística. O sujeito acha que a maconha, o sujeito se acha um xamã, se acha uma entidade mística, faz parte de um grupo religioso porque defende a porra da pauta. Não é a maconha. Vocês nunca vão entender isso. O significado simbólico da maconha é uma outra coisa. Bob Marley não é outra coisa senão a figura de um Jesus Cristo negro, porra. Quando vocês entenderem Marcha da Maconha, vocês estão vendo ali o advento de uma religião. A maconha é a Eucaristia, porra, que vocês tanto amam. Não entendo o maconheiro como outra coisa, que tem um peso do sagrado. Okay? Bob Marley é o profeta. Os caras falam, pô, Bob Marley é o profeta. Pô, Bob Marley é o profeta. Olha, essa experiência eu tive ao longo de muitos anos. Tá? O cara muda a estética dele, o conceito estético dele muda. Tudo gira em torno da maconha. É coleira, é pulseira maconha, é bandeira da Jamaica. É porra de cordãozinho com um negócio de arame enrolado, aquela porra ridícula. É a porra da pulseirinha tribal. É a porra da mochilinha toda fodida, toda esfarrapada, com desenho à caneta. Tá lá o cara, símbolo do anarquismo, símbolo da maconha, bandeira da Jamaica. E a porra da estampa do Bob Marley. E no caderno do sujeito tem Bob Marley. A porra da Jah. E o cara. Essa porra é religião. Isso é religião. Desse espectro de uso de drogas, cada um faz parte de um reino. É totalmente diferente o sujeito que cheira do sujeito que fuma maconha. Totalmente diferente. A perspectiva de reino é outra. Sabe? O sujeito que cheira muito, tá? Ele tem uma acentuação de timidez para agressividade. Ele se sente o Hulk. E o sujeito que fuma muito, muita maconha, tá? Ele se sente um elfo da floresta, flutuando ali no mundo. Porque a sensação da maconha é essa, a sensação de estar ali, né, desestabilizado, do sentido concreto. A realidade provoca um peso gravitacional na psique do indivíduo. Esse peso Né? Essa realmente, essa dimensão gravitacional, ela é eliminada quando está associado a uma seita de maconheiros. Ele se sente flutuando, como a raça hiperbórea, que flutuava, né, acima da psicosfera do mundo concreto, né, em torno ali. Né. Tem um elemento concreto, tá? O elemento concreto são as responsabilidades, é o mundo real. Você fuma um beck, fica ali, né? Torra um, né? Vamos torar, tal. Aí você está ali flutuando, sabe? Solto no espaço. Engraçado é o seguinte, acentuadamente, visivelmente, claramente, o crescimento da maconha vem junto com o crescimento da corrida espacial. Por que será, né? Por que será, né? O homem no espaço, flutuando, né? Nave espacial, né? A sensação de liberdade, né? Num espaço indefinível, né? De outras dimensões. Isso tudo vai formar um ambiente associativo fantástico para o sujeito. É o sujeito que não rima lé com cré. Porque ele está solto, ele não está preso a nenhuma consideração concreta. Olha, as maiores músicas do Caetano foram feitas doidão. Né? E o cara tá falando ali, eu sou neguinha, né? É, isso aí. Eu tava encostado em minha guitarra, negócio bobão. Não, mas é um negócio de rede, né? Você tá assim, né? Balançando na rede, doidão, né? É o efeito, ou é o efeito da maconha, ou é a sensação, a lembrança daquele efeito. Isso forma uma fortíssima impregnação, tá, na psique, tá? Passado o efeito, as lembranças que você tem, né? A memória que você tem do momento que você está doidão, faz você reconsiderar todos os aspectos da sua própria existência. Existe uma dimensão secreta para a qual você, na qual você se refugia, é algo como se fosse aquele armário de Nárnia, né? Onde você faz a passagem para um outro mundo. A passagem para esse outro mundo é um mundo secreto seu, né? Que alguns realizam através da literatura, da poesia, da música pura, né? E outros alcançam isso através do uso de entorpecentes. É o mundo dos super-heróis. O mundo dos super-heróis é o mundo da cocaína, pô. O sujeito adquire superpoderes, pô. O sujeito que está trincado no pó é o sujeito que se sente um super-herói, porra. O sujeito é capaz de fazer tudo. Essa associação com esse imaginário é tão cara à natureza humana que basta você acenar para o indivíduo que isso tenha um peso revolucionário, né, de contracultura, né, o direito a esse reino, a experiência nessa fantasia, o sujeito vai, porra. Acene que isto faça parte, né, de um mundo melhor, do conceito de um mundo melhor. Quais são os componentes de um mundo melhor? Você tem que ser ecologista, simpático à agenda LGBT, Marx é o guru, as drogas devem ser tornadas lícitas. E tudo isso forma um composto enorme, apelativo e associativo ao uso de entorpecentes, porque é o direito a esse reino, né, deve ser concretizado na face da existência real. Esse reino se confronta com o concreto. E o sujeito vai buscar esse reino. Então, o direito que ele tem, eu acho, não, nós temos direito a um mundo melhor, porra, um mundo sem armas, um mundo onde cada um possa fumar, cheirar se quiser, fazer com seu próprio ânus aquilo que bem desejar. Né? Vamos experimentar maconha, vamos experimentar. Vamos fazer um passeio? Vamos fazer um passeio. E para conhecer melhor a natureza. A natureza em imagens, ela pode ser transfigurada na névoa da maconha, né? Que é uma natureza de cores exuberantes. É um mundo de cores exuberantes. O mundo passa a ser visto com outros olhos graças ao uso de entorpecente. A erva do diabo fala disso. Entendeu? olhando aqui. Então, enfim, eu pergunto a vocês se vocês concebem que isso forma o conceito de nação, isso forma o conceito de reino, tá? Também. Então, essas grandes discussões fazem parte hoje do circuito dos grandes diálogos, que antigamente era o circuito dos grandes diálogos da literatura. Os grandes diálogos humanos hoje são esses: ecologia, LGBT, maconha, os loucos são os melhores. Em último aspecto, né, o bandido é uma vítima da sociedade, que é o último aspecto, né, que esse aspecto, inclusive, ele é muito concreto. Ele não é muito relacionável com isto, né, porque os grupos de defesa do bom bandido, inclusive, são grupos minoritários. Agora, os grupos em defesa do desarmamento são majoritários, porque se referem, okay, a um mundo melhor, que é um mundo sem armas, que é um mundo onde você não seja cerceado. Okay? Então, isso aqui é uma nova perspectiva. Vamos analisar muito rapidamente. Um mundo sem armas, para vocês terem uma ideia, isso a direita não concede. Um mundo sem armas significa um mundo onde os papéis patriarcais não estão definidos, porque arma é instrumento de um homem. Um mundo sem armas significa um mundo onde você pode atravessar fronteiras territoriais e ninguém vai impedir você. Um mundo sem armas é um mundo sem soberanias nacionais. E esse projeto foi criado para isso, eliminar as barreiras das soberanias nacionais. Tá? Agora, aqui no Brasil, onde isso, o que isso significa? Estava conversando com o Fred mais cedo. Bom, vamos imaginar um estado como Minas Gerais e Bahia, um estado, são estados trilionários. Olha, o volume de riquezas naturais sob Minas Gerais é algo incalculável. De minério de ferro a nióbio, é algo incalculável. A Bahia, em grande parte, Goiás, Bahia, Tocantins, Amazônia, inclusive, são terras riquíssimas. São terras riquíssimas. Só as reservas de nióbio já pagam a dívida externa brasileira. Só as reservas de nióbio concebidas. Fora aquilo que está próximo do nióbio. Tá? Minas Gerais é uma terra riquíssima. Bahia é uma terra riquíssima, Tocantins é uma terra riquíssima, e não estou falando em termos de cobertura vegetal, não, tá? Estou falando em termos mineralógicos, tá? Bahia é uma terra riquíssima. Olha, a maior esmeralda do mundo, 346 quilos, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Para vocês terem uma ideia aqui, tá? No estado da Bahia... No município de Campo Formoso, tá? Do lado de Juazeiro, foi extraída a maior esmeralda jamais conhecida no mundo, 342 quilos. Vocês sabem que isso foi o comércio dessa esmeralda foi uma fraude, foi realizada através de uma fraude fiscal. 342 quilos, vocês sabem qual é o valor dessa única peça? O valor dessa única peça. Quilos. Uma esmeralda encontrada na Bahia. Tá. Agora você observa que nós temos um monte de partidos lutando pelo poder de comercializar essas riquezas naturais brasileiras. Então esqueçam esse negócio de partido. Nada disso é uma luta partidária. É tudo o direito de grupos de poder explorar as riquezas naturais brasileiras. Isso não é discurso militar meu, não, tá? Eu investigo isso há muito tempo. Tá? Eu fui andar para ver. A primeira coisa que a direita brasileira fez foi ridicularizar Bolsonaro quando ele falava do nióbio. Tá? Bom, se você colocar o nióbio como referência de moeda nacional, você colocar aí um grama de nióbio valendo um real, que não é apenas isso, um grama de nióbio valendo um real. Tá? Nós temos em reserva quantos trilhões? Vou mandar a nova âncora. A nova âncora monetária. Tá? Se colocarmos, por exemplo, tá, as nossas reservas em esmeraldas, olha, alexandrita, turmalina, Olha, eu conheci um cara, não vou colocar muito mais ou menos onde era, não. Eu conheci um judeu, estava conversando com o Fred mais cedo, eu conheci um judeu comerciante de pedra semipreciosa. Há uma região no Brasil onde está voando pedra semipreciosa para o exterior. Voando, que nem saindo, que nem água, as toneladas aí. Um pontinho, tá? Dentro do. Tem 0,5%. Tá? As cidades inteiras sobre recursos mineralógicos fantásticos de altíssimo valor. Vocês acham que alguém está lutando por cargo político ou pelo direito de fazer parte de um imenso sistema de poder que comercializa as nossas riquezas naturais? É isso aí. E vocês estão raciocinando em termos políticos? Vocês sabem quem explora o minério brasileiro? Itaú, família Salles e grupos chineses. Isso já foi um acordo formulado lá atrás. Inclusive, isso começa, né, na gestão do ex-ministro Eliezer Batista, que era pai do Eike Batista. Os caras têm um mapa do subsolo brasileiro, sabe onde tem riqueza. Né? Então, vocês acham que o comunismo aqui, que a ascensão da esquerda aqui no Brasil é para quê? Né? Quem foram os grandes responsáveis aí pela liberação de espaços, né, para a exploração desses recursos? Quem são os grandes responsáveis? Em que segmento a esquerda brasileira mais atua na preservação ambiental? Vocês têm uma ideia hoje, tá? Toda a classe liberal brasileira não consegue a liberação de uma única área para implementar uma reserva, para implementar um parque industrial nesse país, sem passar por um acordo de parceria, ou parceria política, ou indicação política. Tá? Ou de influência política por parte desse sistema. Tá? Você não cria um parque ambiental, perdão, parque ambiental, você não cria um condomínio industrial nesse país sem que você peça permissão a um dos grupos que faça parte do imenso sistema de poder nesse país. E vocês querem economia liberal como? Como é que você vai vencer as licenças ambientais necessárias para você arrancar a cobertura vegetal, que é de grama, às vezes é mato, né? Às vezes é uma cobertura vegetal que só tem espinhal. Então, você não consegue ter uma cobra verde que come perereca ali, que não tem que ser preservada, que é endêmica, só acontece ali. Como você desenvolve esse país? Não estou brincando. É foda. Tem um jacu que tem que ser preservado. Jacu voa, meu filho. Jacu sai daqui, vai pra puta que pariu. Você tem que preservar aquela área, historicamente, onde a civilização do jacu se desenvolveu como se o jacu tivesse a importância de um imperador romano. Ou seja, tudo baseado numa agenda ecológica. E as pessoas vão bater palma, não, vamos preservar essa área aqui porque o jacu está ali. Ou seja, quando você discute ecologia na cabeça da sociedade, a sociedade passa a considerar a cobertura vegetal como de maior importância à condição humana. Tá? E a condição. A fauna tem muito mais importância do que o grau de endividamento das famílias da região, porra. Aí você quebrou a economia, porque você quebrou a expectativa antropológica de soberania, porra. Alguém da direita concebe isso. E querem vencer a eleição, porra. Enquanto você não descortinar isso para a sociedade, você não tem sequer uma pauta política para discutir, porque todas as outras pautas inferiores já foram discutidas. Bom, se você tem um desejo a ser atendido, esse desejo é pela saúde, a esquerda já atende. A esquerda pega um monte de garotinha linda, residente de medicina, e manda que elas vão até as favelas para ferir pressão sanguínea. Tá? A esquerda pega um monte de voluntário aí, de psicologia, ou pessoa que está fazendo TCC, e bota nas favelas para atender uma suposta demanda por atendimento psicológico. E sabe, vocês sabem qual é a demanda para atendimento psicológico que a esquerda cria? Bom, a população de favela precisa discutir homossexualidade, consumo de drogas e problemas conjugais, como se essas questões fossem questões comuns, né? Problemas comuns para toda a população da favela. Como se todo mundo na favela fosse gay, lésbica, maconheiro e tivesse problemas conjugais. A esquerda já faz isso. Então você não tem nenhum grau de nenhum grau, de nenhuma agenda social para atender encontro direito. A única maneira é você revelar todo o jogo que está sendo formado para a destruição antropológica do país, porra. Só isso. Ou você faz isso, ou você não tem nação no Brasil. Ou você faz isso esse ano, ou você não tem mais nação. Por quê? Na perspectiva da vitória de Bolsonaro, todas essas agendas continuam em vigor, porque ele não vai conseguir desmascarar isso. Né? A segunda hipótese, tá? Vitória de Ciro Gomes. Ciro Gomes acentuará essas agendas e concentrará tudo em termos de Estado, ou seja, ele vai chamar os principais representantes dos partidos para ingressarem no governo, logicamente, para ficarem fidelizados no governo. Tá? E ninguém quer perder a boquinha, né, dos recursos. A segunda perspectiva, né? Na possibilidade de uma vitória de Bolsonaro, o sistema internacional de investimentos, que é mantido através de boatos, de acenos, vai sabotar o Brasil. Tá? Porque basta que um bilionário diga que o Brasil não é viável e todo mundo acompanha o seu raciocínio. Quer dizer, o Brasil condenado à penúria. A possibilidade, tá, de uma intervenção militar, aí mesmo que o país congela. Okay? Porque a esquerda internacional vai criar 30 milhões de publicações dizendo que o Brasil entrou num processo de ditadura militar, enquanto a Venezuela está completamente incólume nessa questão. Tá? Mas uma vez que haja alguma cena de intervenção militar, ou se o governo, né, berrar, diz, olha, nós estamos sofrendo pressão dos militares, a imprensa internacional dirá que o Brasil é agora um país tirano e que deve ser isolado do resto da civilização, porque é inadmissível que militares tomem o poder no país. Então, quer dizer, as nossas saídas são muito reduzidas. E o que me apavora é que o nível de imbecilidade da direita brasileira é tão acentuado que não contempla os fatores que estão soltos o tempo todo nesse discurso que eles tanto defendem. Como você defende uma perspectiva e as outras? Estão soltas, que vão se reunir nas mãos do inimigo para serem traduzidas para a sociedade, então, como armas contra a sua perspectiva, porra. Mas é uma lógica, tá? É a mesma coisa que você tentar pegar o curso de um rio, tirar um copo d'água e falar assim, ah, tirei água do rio, porra, agora o rio vai secar. Existe um fluxo histórico, existe um fluxo de manipulação da opinião pública, tá? Você, enquanto organização civil, é absolutamente insignificante. Você não sabe nem com quem, sobre que estrutura a opinião pública é conduzida, porra. Que fatores ancestrais de medos e esperanças estão configurados. Quando da discussão de Marielle, você pensa em Marielle, você pensa em uma figura humana, né? A esquerda pensa na Virgem Maria, que foi assassinada, porra. Que foi assassinada pelos centuriões romanos. Eles transmitem essa ideia. A violência dos imperialistas. Ou seja, estão falando do Império Romano que matou a pobre da Virgem Santíssima. Eles só faltam colocar a Marielle como a Virgem Santíssima, porra. Mas eles querem significar a Marielle como a Virgem Santíssima, um fator, né, de dignidade feminina acima de todos os outros. Se você não entender o que é a ressignificação, o que é a significação simbólica, o que é a significação histórica, a Virgem Maria Rosa de Luxemburgo, porra. Rosa Luxemburgo. Oh, perdão, a Marielle Rosa Luxemburgo. É a líder que é assassinada pelos malvados. Você entende? Então, isso é invocado simbolicamente o tempo todo. A direita não sabe nada disso. Como fazer isso? Nem está entendendo. O Lula já não tem a menor importância. A esquerda toda sabe que o Lula roubou. Tá? Mas o Lula é uma questão histórica. Tá? O Lula é o sujeito que realiza a Revolução de 64, que não aconteceu. Na cabeça deles, eles vão aproveitar a figura do Lula para realizar essa Revolução de 64, que não aconteceu. É em torno do Lula que esses ânimos serão associados. Pô. Vocês entenderam? Esse fator histórico, onde eles foram, segundo eles, né, eles não tiveram a oportunidade de mostrar as realizações socialistas, será demonstrado agora então em torno do Lula. Olha, graças ao Lula nós conseguiremos fazer isso. Vamos criar um eixo de discussões e colocar esses grupos na rua, esses grupos em ação nas ruas. Em 64 eles se acovardaram. Entendeu? Houve pouquíssima resistência, a maioria, na maioria dos casos, né? A ameaça, né? Porque em grande parte os agentes do governo, que eram agentes do Serviço de Inteligência do Exército, estavam, né, sob simpatia, né, da população. Hoje não, hoje a população simpatiza com esses revolucionários. E vocês acham que eles não vão lograr êxito? Vai se colocar nos blocos na rua? Claro que vão. Eles vão defender Brasil livre, Brasil sem Bolsonaro, Brasil sem fascismo, Brasil sem ditadura. Enquanto isso, eu estou vendo uma porrada de gente aí, não vou falar, né, não vou citar nem as características, né? Eu estou vendo um monte de gente se candidatando. A hora que esses caras disserem que é tudo um bando de fascista, que esse pessoal tem que ser destruído, puta que pariu. A hora que cada candidato da direita for apontado como fascista, né, que está defendendo o cerceamento das liberdades humanas, a direita vai tomar pé da realidade onde se enfiou. Tentar entrar no covil do inimigo ao invés de destruí-lo. Tentar morar na casa do inimigo ao invés de destruir a casa do inimigo é impressionante. Para mim é um raciocínio digno de uma ameba. Porque você já não consegue mais criar a perspectiva do bem e do mal, porra. Se você se mistura ao mal, como é que você vai criar a perspectiva do mal, porra? Onde é que o mal entra como narrativa? Bom, Brasília não presta, mas eu moro em Brasília. Então eu também não presto. Então, enfim, pauta para pergunta e discussão para a gente poder finalizar, por favor. Desculpa aí, Fred, tomei o seu espaço todo. Que é isso, rapaz? Tá maluco? Tô aqui aprendendo contigo sempre. Não tem isso não, rapaz. Porra, aprendendo comigo que você aula, hoje. porra. Aula, aula. Bom, eu tinha que falar isso. A gente sai daquela reunião, na cabeça fica, né? E como as transmissões vão se, devagarzinho elas vão se rareando, essa é uma perspectiva que a gente tem que transmitir, né? Sem dúvida. Importantíssimo. Que fique claro para os grupos que estão surgindo neste país, vocês não estão sozinhos. Okay? Há grupos que estão se associando hoje. Só que, infelizmente, a gente não pode nem falar publicamente. Mas há grupos que estão se associando hoje, e não é para fazer revolução, é para discutir esses conceitos. A perspectiva nossa é: fomos assaltados e seremos assaltados hoje até a exaustão. A partir de 2018. Ou transmitimos à massa o que está acontecendo nos bastidores do poder. Vamos lá, vamos pegar aí os grandes ícones da política. Tá? Como é que uma família que é governo transforma o Maranhão no estado mais pobre? Um dos estados mais pobres do mundo. Como é que uma família que foi governo, que é governo, que transita dentro do governo, que transforma o Maranhão numa das economias, num dos estados mais pobres do mundo, Maranhão é uma Cuba. Os níveis de prostituição infantil são monstruosos no Maranhão. Por exemplo, tá? Se isso não te causar sensibilização, o nível de infraestrutura no Maranhão não chega a 20% do território urbano. É ridículo isso. Um sujeito que foi governo, que entra no governo, que é um dos principais gurus do país, tá? Ele administra uma Cuba. Se isso não é uma experiência social do comunismo, eu não sei o que seja isso. Agora, como é que você vai conseguir transmitir isso para a população, se não em termos econômicos? Eles estão sugando tudo o possível, sugando todo o possível dos estados mais produtivos do país. Manaus é sustentado, porra, pelos estados mais produtivos, porra. E 50% desse dinheiro vai para o bolso da família Sarney, porra. É lógico que você não vai ter grupos ali, né? Você não vai ter o surgimento de nenhum grupo ali que vai discutir isso, evidentemente que não. Mas você pode se revoltar no Mato Grosso, porra. Porra, eu tô produzindo riqueza pra sustentar a família Sarney, porra. Que porra é essa? Mas não é independência, não. É você saber que metade do seu esforço, metade da poupança de seus filhos é utilizado pra sustentar o Maranhão, porra. Pra sustentar a família Sarney, porra. Não tô falando a população do Maranhão, não. Seria uma solidariedade plausível. Eu tô falando, é utilizado pra sustentar a família Sarney, porra. Metade do que você produz, né, um quarto do que você produz, é para sustentar o bolso da família Sarney, porra. Você que é do Mato Grosso, metade é para o governo, para o Estado, tá dizendo. Um quarto disso é para sustentar a família do Sarney, porra. Se isso não te causa... não vou dizer que seja raiva, né? Se isso não te causa uma certa perturbação mental, então você já não tem mais condição intelectual de existir, porra. Se o pessoal do Sul não conceber que está financiando a ascensão da agenda LGBT no país, tá. A agenda LGBT é o seguinte, os principais ícones, defensores da agenda LGBT são mantidos para as riquezas do Sul. Maria do Rosário, a Manuela. O Rio Grande do Sul, o trabalhador no Rio Grande do Sul está sustentando uma agenda para a destruição da infância. Se você relacionar em termos de fluxo monetário, né, de circuito de fluxos monetários, você vai ressuscitar os termos exatos. Bom, o sujeito no Rio Grande do Sul está se esforando, se endividando para financiar uma agenda de destruição de meninas. Quem são os grandes defensores da agenda LGBT, porra? Maria do Rosário, Manuela Dávila e demais participantes. Quem tem o maior número aí de coletivos sob sua guarda? Maria do Rosário, porra. Coletivos feministas e outros que, né, estão se destruindo, porra. E o sujeito que é o trabalhador do campo está lá se esforçando todo para sustentar os delírios de Manuela Dávila, porra. Como representante política do Sul, financiado com a luta do... Quantas picadas de cobra? Sabe? O sujeito tem que... O sujeito... Quantos ossos fraturados, quantas picadas de cobra, quantos acidentes com animais selvagens no meio do mato sustentam o delírio desse pessoal pró-ecologia, porra? Você não pode matar uma onça que está ameaçando a sua família, porra. Você não pode matar uma porra de uma cobra que está ameaçando a sua família, porra. Você não pode matar a porra de um javali que está ameaçando a sua família, porra. Porque tem uma porra de um adolescente de 40 anos que é líder de um coletivo ecológico, né, que impede você de defender a sua família. Isso é uma incoerência. Isso é uma impossibilidade lógica, porra. Não tem lógica isso. Você não entendeu até hoje, não? Você não entendeu que a psique de vocês foi dominada por essas ideias loucas, não? Vocês não entenderam ainda que eles estão criando, educando crianças para defender o javali e não a própria família, porra. Não defender os próprios pais, porra. Se isso não causa espanto, eu não sei o que mais causa, porra. Não tem cura. Ou revela-se o jogo e põe-se a massa para discutir. Bom, vamos botar a massa para discutir. Vamos ver o que a massa acha. Vamos lá. Houve algum plebiscito para ouvir a massa em relação a essas agendas? Ninguém fez. Pergunta uma senhora dona de casa, uma senhora do interior. Vamos lá, minha senhora. O que a senhora acha aí de financiar com seus impostos a feminização de meninos? O que a senhora acha? Os seus impostos estão financiando ideias de feminização de menino. Os seus impostos estão financiando grupos hoje no poder que são remunerados com verbas públicas para a defesa da maconha, da cocaína em escolas. O que a senhora acha disso? O que a senhora acha de trabalhar para deixar metade do seu salário, né, e um quarto do seu salário está financiando essas ideias aí de lésbica, vamos botar claramente, lésbica, viado, maluco e maconheiro. Eu sabia quem financia isso. É seu esforço. Ponham em termos práticos. Fulano, sabe quanto você paga para seu filho se fuder no futuro? Você paga um quarto do seu esforço produtivo para seu filho se fuder no futuro. Para determinar que seu filho será um escravo no futuro. Enquanto você não transmitir essa ideia sobre essa orientação que sensibiliza o Brasil, o brasileiro é sensibilizado pelo processo monetário, né? Para onde vai o dinheiro dele. Se você não colocar nesse nível de comunicação, o brasileiro não atende, tá? Não é questão de missão, não é questão de grandiosidade, de legado. Você fala, fulano, um quarto do seu salário, financia psicólogos para laudarem que um vagabundo tinha motivos psicológicos, morais, plausíveis para matar um cidadão de bem. Um quarto do seu salário financia um coletivo aí que está indo nas favelas para dizer que o bandido tem o direito a matar o outro porque ele sofreu um trauma na infância que não tinha dinheiro para tomar um sorvete. Um quarto do seu salário está sendo destinado para isto. Um quarto de seu salário está financiando fóruns na USP dizendo que há uma necessidade urgente, né, de uma clínica psicanalítica que cure a sociedade brasileira dos preconceitos. Ou seja, o preconceito é: sua filha tem que virar sapatão obrigatoriamente e levar a namoradinha dela para chupar a sua filha no quarto ao lado. Isso significa, a USP quer fazer, por exemplo, e financiado com seu dinheiro, com seus impostos, significa que seu filho, obrigatoriamente, tem que, num momento de sua vida, dar a bunda para um garoto no quarto ao lado e você tem que achar bacana. E esse garoto será um bandido, porque seu filho buscará no bandido a realização de uma missão de salvação da humanidade. Então ele vai dar o cu pro bandido, o bandido vai socar seu filho no quarto ao lado, ele vai gritar, vai urrar, que nem uma cachorra no cio, e é financiado com seu dinheiro. Porque o PSOL está fazendo isso hoje. Não estou brincando, estou sendo grosseiro, não estou, mas é realidade. Tá? É realidade. Os principais grupos com os quais o PSOL trabalha é vagabundo e gay. Então, se você juntar os dois numa cena, dá o vagabundo socando o cu do filho do sujeito lá da classe média, no quarto ao lado. Ele vai levar o vagabundo para casa, o vagabundo vai esfolar ele, o moleque vai urrar a noite toda, vai chamar papai, papai me salva, tá? E o vagabundo vai estar lá, magoando. Se você não transmitir a cena dessa maneira, você não transmite porra nenhuma. O que vocês acham que esses moleques vão fazer o quê? Vocês acham que esses moleques vão tomar as rédeas do próprio destino? Acho que não. Quem dita as regras do poder na sociedade é o grupo mais organizado. Ok? Vamos trabalhar. Fechou. É Matou a isso. pau. Vamos até uma horinha, acho que dá pra gente até uma hora, né? Dá tranquilo. Vamos lá. Vocês entendem a grande dificuldade que a gente tem hoje de transitar na porra da realidade para a concepção do imaginário da direita? É muito distante, não dá nem mais para a gente se comunicar, porque os caras já ficam alucinados e que não é nada disso, vamos realizar tudo, a pauta política é o cacete, caralho. Tudo se refere a uma agenda pelo poder de saquear o país e acabou. Todo mundo rico, os caras. As ocupações do MTST não sensibilizam a massa, porra. Vai chegar um ponto que você não vai ter mais direito a ter um apartamento numa área muito valorizada, porque o MST vai tomar o seu apartamento, amigo. E não pense que vai demorar, não. Esperem só as eleições. Se Ciro Gomes ganhar, ele vai ter que atender o apoio político, e desse apoio político, inclusive, tem o MTST. O Boulos estava lá no Canal Livre, porra. O discurso do Boulos, amigo, o discurso de um estadista, porra. Você está pensando que o Boulos está falando de ocupação? O Boulos não falou num só instante sobre ocupação. Falou sobre o capital estrangeiro, o capital dos bancos, o capital especulativo que massacra a população civil, porra. E ele não está errado, porra. Você acha que o Boulos está errado? O Boulos é um estadista. Eu falei aqui, o Boulos é um indivíduo perigosíssimo. Assistiu o debate dele no Canal Livre, Fred? Assisti, meu irmão, foi aquilo. Porra! Você Foi discorda do aquilo e o Boulos? Roda Viva. Você discute toda a pauta do Boulos, toda, integralmente? Você desconsidera a pauta do Boulos como validade? Totalmente no Roda Viva, perdão, Canal Livre não, Roda Viva, perdão. No Roda Viva. Roda Viva, perdão, eu sempre confundo, vamos lá. Você discute integralmente o discurso do Boulos. Boulos falou certíssimo várias vezes, tá? Boulos falou assim, ó, nós entregamos a maior parte da nossa produção para os bancos. Ele está errado? Está errado, não? Tá, não. Tá, não. É mesmo o discurso do Ciro Gomes, pô. O Boulos é ministro. O Boulos já é ministro do Ciro Gomes, pô. Ministro da Habitação, pô. Se vocês querem saber... Logicamente ele não vai colocar o Boulos, né? Logicamente ele não vai colocar assim que atingiu o poder, né? Ele vai colocar no segundo instante, pô. Mas que ele vai contemplar o Boulos, ele vai. O Boulos é um sujeito inteligentíssimo. Roda Viva, pô. Eu sempre confundo o canal ali com Roda Viva. Olha só. De quem você tem mais raiva no final do mês? Do cartão de crédito, cobram juros aos habitantes, né? Ou da agenda LGBT. Você tem mais raiva do cartão de crédito. Aí tocou num ponto sensível de uma percepção muito cotidiana. Bom, eu não posso instalar o cartão de crédito, senão os juros vão comer meu esfínter. O Boulos tocou nesse ponto. Aí você para pra ouvir, você fala, filho da puta. Agora, inclusive, tem um detalhe, tá? Ele fala de sistema bancário, o Itaú é o principal apoiador da esquerda internacional. É o Banco Itaú, Bradesco é outro aqui no Brasil, Santander é outro. Quem foi que financiou essa porra dessa agenda LGBT aí? Agenda, perdão, agenda queer. Santander, porra. São parceiros, porra. Mas ele falou errado? Ele não falou errado, porra. Aí você fala, ah, o Boulos é contra o sistema financeiro internacional representado, então, enquanto a gente, né, que são os bancos, por exemplo. Ele fala sobre o sistema de crédito o tempo todo. Ele fala, olha, é muito caro ter uma casa. Ele está falando dos bancos. Ele contemplou o Santander? Não. Ele contemplou o Itaú? Quem é que faz a vitória desses filmes horríveis em Cannes? É o Itaú, Walter Salles. Quem faz a vitória, tá? Inclusive, quem é que tem enorme participação, tá? No circuito de poder das FARC? Itaú? Ele falou mal? Não, ele falou do sistema. Ele falou do sistema. Ou seja, ele está falando de uma ideia de um sistema que precisa ser o tempo todo discutida. E dessa ideia você também compartilha. É a mesma impressão que você tem, porque está como um dado sensível para você. Você tem que pagar a porra do cartão de crédito, você tem que pagar a porra da hipoteca da casa. Você tem que pagar a porra do carro. E tá certo. Ele não tá errado. Você entendeu? O empréstimo no Brasil, ele dá muito lucro. Você pega um, paga três. De um mês para o outro. Em certos casos. Né? O fator de risco é muito grande no Brasil. Esse sistema é criado para endividar. E essa agenda de endividamento, altíssimo endividamento per capita, é o que faz a grandeza da esquerda no Brasil. Então você pega uma previdência, como a previdência do Estado do Rio de Janeiro, ela foi vendida na Bolsa de Nova York, porra. Entenderam? Vários ativos dos Correios foram vendidos na Bolsa de Nova York. Vários fundos de pensão foram negociados na Bolsa de Nova York, porra. Por esses representantes que são parceiros da esquerda, porra. E ele fala do sistema. Esse sistema é perfeito. Você tem lá um processo, né, que começa a partir de quem detém o poder, né, de colocar ou retirar os agentes locais. E você fala mal deles o tempo todo. Porque são os grandes monstros da humanidade. Eles passam a ser os grandes monstros da humanidade. Ele se refere a saber o quê? A mesma coisa que o Karl Marx discutia em termos de judaísmo, porra. os judeus são os filhos da puta. Por quê? Porque ele devia uma porrada de agiota, que era judeu, né? Ele queria encher o cu de cachaça, de orgia, né? Se divertir muito. Ele vivia pegando dinheiro emprestado e vivia devendo a todo mundo, devia os judeus. E o grande inimigo eram os banqueiros ingleses. A mesma coisa o Bolso está falando. Isso é uma permanência histórica. A luta de classes é só isso aí. Basicamente isso aí. A luta entre aquele que está endividado e aquele que detém o crédito pela dívida. O crédito da dívida. Entenderam como é que funciona? Tá perfeito, porra. É mesmo. Pois é, porra. Fred, pode tocar em mim, por favor? Eu vou lá pegar um café. Pô, vai lá pegar seu bicho. Vou Toca em acender mim. uns cigarros aqui também. Tá, Tá toca em mim, tranquilo, tá por favor. tranquilo. Tá tranquilo. Aqui o Júlio pergunta, né? Fred, se a esquerda vai se juntar para derrubar o Bolsonaro? Não, não, não. Não, Júlio, não vai não. Não vai de maneira nenhuma. Inclusive, eu estava aqui em São Paulo domingo, fui numa banca de jornal, né, peguei, comecei a olhar vários dos grandes jornais e tinha lá matérias de capa e matérias com duas páginas com Henrique Meirelles. Quase em todos eles, Júlio. E aí hoje. O ex-ministro Joaquim Barbosa desiste da candidatura. Veja, eu cansei de dizer aqui na GP, não é candidato. Vai ser vice de alguém. Quer dizer, a direita não raciocina que existe uma articulação, que algo é articulado entre essa reaparição de Meirelles no cenário, né, e a desistência do Barbosa. Então, a perspectiva da esquerda nunca é se juntar. Jamais. Jamais irá se juntar. Principalmente para disputar uma eleição como essa. Porque, veja bem, Júlio, nós temos aí candidatos que estão. Digamos que cinco candidatos disputem a eleição, né? Ciro, Meirelles, Bolsonaro, Marina e Alckmin, né? Bolsonaro tem 22%. Entre 10% e 22%. Nós estamos a 4 meses da eleição. Você já imaginou que, por exemplo, com esse cenário, o candidato que vier a ser presidente do Brasil, não é, ele no segundo turno, porque essa eleição vai ter segundo turno fatalmente, tá bem? Ele pode ser eleito com 30%, 32% e não ter a menor representatividade? E é isso exatamente que a esquerda deseja. Tá entendendo? Isso é um caso muito foda, porque, por exemplo, Ciro sendo eleito presidente, eu falo isso para argumentar, não é? Você vai ter o quê? Você vai ter uma aproximação do PT, inclusive ele diz isso. Ele fala, inclusive, da possibilidade de convidar quadros do PSDB para compor ministérios, eu não sei se é verdade ou não, é o que ele diz, tá certo? Aí tem essa composição toda lá. A esquerda inteira se reúne em torno do governo brasileiro, na perspectiva de Ciro Gomes. Agora, por exemplo, se quem ganha é o Geraldo Alckmin, aí não. A esquerda se une, então, fora para fazer oposição. E não é só uma oposição política. Veja só, vejam que nós estamos discutindo aqui há tanto tempo no seminário de guerra psicológica, quer dizer, são agendas internacionais, e esses homens são apenas mero operadores. A doutora Cândida pergunta aqui, a Orcrim, Fred. Eu falei, doutora Cândida, a Orcrim durante muito tempo aqui no Brasil, principalmente no, nos governos de, nos dois mandatos da Dilma, um mandato e meio, ela foi catapultada toda para cima de um partido que é o PT. E evidentemente que a Orcrim é uma coisa muito diferente do PT. Não é só o PT. E a senhora, brilhante, sabe muito bem disso, né? A senhora conhece toda a articulação entre crime, poder político, empresariado, tá tudo articulado. E essas articulações sempre vão buscar o poder, não tem saída. Agora, claro, se Bolsonaro ganha a eleição, Caio, que aí é o último, Júlio, desculpe, que é a última perspectiva de sua pergunta, aí você vai ter a esquerda unida para confrontar o governo Bolsonaro. Essas três perspectivas dessas você não vai encontrar mais muito, não. porque não tem muito o que se discutir. Acreditar em Gleice Hoffmann fazendo pilhera com Ciro Gomes, isso é bobagem. Ciro sabe o que é que você articula por debaixo do pano. Gleice está ali criando um probleminha, Todas as coisas, tensionando para. Pois é, porra. Gleice, Para fazer um acordozinho. Gleice era, porra, menina quando o Ciro Gomes já era um líder regional, porra, junto com a família. Não é? Apadrinhado pela família Gereissati, uma das famílias mais tradicionais da região, porra. Quem era Gleice Hoffmann na época do Itamar Franco, porra, quando o Ciro já era gente. Já pensou, Ricardo? Todo mundo que surge agora, Jean Willis, Maria do Rosário, essa leva do PT, o Ciro bota no bolso em 3 segundos. O Ciro tem articulação em importância internacional, porra, no poder globalista. Porra. O Ciro sabe muito bem onde está o poder, que o poder não está no Brasil, porra. O poder está na China e na Rússia, porra, e na esquerda americana. Porra. Vocês acham que o Ciro Gomes foi para os Estados Unidos fazer o quê? Pois é, da palestra. Palestra, foi fazer as alianças necessárias, porra, com as instituições que criaram a esquerda latino-americana, porra. Ele foi lá no Palácio do Poder, porra. E tem relações internacionais muito, muito, muito grandes, porra. Já volta com um compromisso, vem Henrique Meirelles na frente, ele fala: vamos deixar o Henrique trabalhar. É isso aí. Porra, vocês são. A direita não entende nada do processo político que aconteceu. É idiotice de enxergar PT, pô. É uma maluquice. A Meu direita amigo, não sabe nada do que aconteceu no governo Itamar Franco. A direita brasileira não sabe nada do que aconteceu durante o governo Itamar Franco, porra. Ali foi realizado o pacto para o poder hegemônico da esquerda no Brasil, porra. Governo Itamar Franco. Os globalistas estavam todos ali. Armínio Fraga, etc. É mentira minha, Fred. Todos estavam lá, Armínio Pécio Arida, Peça todo Lido. meio, todo mundo estava lá. Isso aí, não sei. Armínio Os saiu do caras que Brasil, porra. hipoteticamente, né? Os caras que hipoteticamente criaram o Plano Real, isso é um inferno, país miserável. O Plano Real foi todo feito pelo Jorge Souza, foi só implementado, porra. Pois é. Palhaçada, pô. Pô, dá uma Inclusive, tentadinha aí. os caras queriam que o Tasso Gereissati fosse o presidente, né, A pelo PSDB. briga A foi briga essa, foi né? O o Ciro Tasso puto, o Ciro puto, Gereissati. pô, assim, não, Ciro pô, puto. É o Tasso, é a vez do Tasso, o Tasso Tasso, é governador do do Tasso, é do Ceará. Tasso, é do Tasso, é do É a Tasso. vez Aí do o Fernando Henrique Tasso. pinaiou, o Fernando Henrique falou, não, Ganhou. se Tasso, tanto é que assinaram depois com as telefônicas, né? Lembra dessa Não tenha história, né? dúvida. Lembro, sim, foi uma As telefônicas pilhada. pagaram. É, as telefônicas Isso aí. pagaram a dívida. Bom, vocês fiquem com as telefônicas Isso aí. aí. E eles Pois conseguiram é, pô. falir a porra do Tasso. Sabe por quê? Era um bem menor, cara. O bem maior é outra coisa que o pessoal tá na cara desse povo e não entende. O bem maior, com aquela putaria do caralho, era dizer assim à massa que tava, não suportava mais hiperinflação: tome aqui, você sente aqui no colo da gente. Sente aqui Para no colo você da ver gente. o poder do Plano Real, né? Você vê que depois de 89, Lula encampa as caravanas da cidadania, lembra, Ricardo? Lembro claramente, pô. Eu 4 mil estava. 4 mil horas de vídeo, pô. 4 mil horas de gravação, pô. Fernando Henrique manda Itamar mexer na porra Mapeou. da lei. Não está proibido no guia eleitoral imagens externas. Puta que pariu. Nossa, parte não sei. Fudeu. É, Essa parte eu sim. não sei. Não, É, esses não, não, não. caras são Essa parte é tua, de cientista político, porra. escrotos, pô. Eles não estão entendendo. Ou a direita não entende isso, não, comandante. É assim, Não, não ó. entende As não, porra. caravanas da cidadania Eu lembro disso. não puderam ir ao ar, porque editou-se uma lei Ah, tá. para não permitir que imagens externas fossem colocadas no guia Porra, eleitoral. eu lembro disso, porra. Que até Você então, lembra as desta caravanas da porra? cidadania que saiu no Fantástico todo domingo, porra. Tinha um Todo programa domingo, fixo no Fantástico. mas não foram pro guia. Sim. Não deixar. Em 98, Fernando Henrique edita uma norma. E se edita uma norma, não, desculpe, não é norma nenhuma. Ele faz um lobby junto às redes de televisão e novo debate. Recorda? Lembro disso. Em 98, não houve nenhum debate presidencial, rapaz. Então esses caras tão loucos, porra. Se Bolsonaro encher o saco demais, porra, o Supremo caça ele, porra. Na melhor das hipóteses, bicho. Não é, não é, é que essas pessoas às vezes não têm muita memória. Não entendem que os caras já tocaram horror nessa porra. Já criaram um sistema que é perfeito, só funciona com os seus agentes. O sistema não funciona com outros agentes. Uhum. O sistema simplesmente não funciona. Você bota Henrique Meirelles, quem vai atrair investimentos internacionais acenando para o sistema internacional financeiro, sistema financeiro internacional, com um agente deles aqui em território brasileiro? Olha, esse cara fala a nossa língua, com ele podemos conversar. Pois não, é um cara preparado. O cara, os outros 40 anos ele foi esse artigo, esse agente, porra. Uhum. Ele fez essa mediação e fez tudo. E é convocado, cara, né? Porra. E é convocado quando em situação de emergência. Tanto é que o Lula queria ele, porra. Lula? Não, ele foi. Ele ficou na transição de Fernando Henrique para Lula. Eu ele lembro, ficou. Eu lembro. Só ele que ficou. A esquerda começou a perturbar, porra. Uhum. E o Lula precisava juntar as bases para fazer as reformas. Ele reforma, ficou não. O primeiro mandato do Lula todo, lembra? Lembro. Não para fazer a reforma, não. Para dominar o sistema inteiro, que isso todo aí. Mundo era petista. E começou a chutar isso o PSDB aí. Devagar. Porque o Henrique Meirelles não, era ainda uma presença. Não, doutora. Não é Meirelles, reunir a esquerda, não, doutora. Não é não, isso. Não. Ciro Gomes ganhar, o presidente é Meirelles. É, Ciro Gomes é presidente? Não, o presidente de verdade é Meirelles. Quem, presidente quem sempre articulou... foi ministro da Fazenda, porra. Pois é. Que o brasileiro é governado pela economia. O brasileiro não é governado pela perspectiva de soberania nacionalista, não. O brasileiro quer crédito, porra. É pela perspectiva uhum. de crédito. Quem acena com a perspectiva de uma ordem econômica é Henrique Meirelles, porra. Pois é. É preciso lembrar que Henrique Meirelles hoje senta com o sistema financeiro internacional na FMI, os outros blocos de poder, e atrai investimento do mundo inteiro, que são os fundos de pensão, pô. O grande do capital internacional são os fundos de pensão, pô. Fundos de pensão e fundos de investimento, no caso, né? Sem dúvida. É, articular essas coisas é preciso, né, Ricardo? É preciso fundos puxar, de pelo menos essa fundos história de, recente. Fundos de investimento... São a última saída para o Brasil, porque esses fundos de investimento querem comprar setores que serão então privatizados, ou setores serão licenciados, pô. O que você tem para oferecer, a não ser terceirização da infraestrutura, porra? Mas para isso você tem que ter estabilidade política. A estabilidade política não é possível numa gestão Bolsonaro, porque o grau de conturbação social será enorme, pô. Estabilidade política acena para o investidor com um planejamento estratégico de longo prazo. Isso só é permitido com arrefecimento de toda a esquerda. E arrefecimento de toda a esquerda significa manter o povo iludido. E a esquerda sempre no poder. E a esquerda vai lá e sabota. Olha, um movimento Black Bloc com 100 participantes numa metrópole brasileira que cause impacto internacional, né, mostra uma única imagem de um Black Bloc chorando no meio fio. Olha, a juventude está sofrendo. Ah, é a ditadura Bolsonaro. Ah, é, olha lá. Comove, porra. Um único Black Bloc chorando. Eles trabalham em todos os níveis, porra, é um negócio doido. É um close no olhinho de um Black Bloc chorando no governo do Bolsonaro. Assim que a população saiba o jogo que foi montado para essa sensibilização, e o capital internacional retorna. Fala assim, agora, Ricardo, você, veja bem, você, lá desde a época da crise antropológica eu ouvia você falando isso. Porra, pai, cara. Os caras preparam o terreno e botam os agentes. Os agentes produzem os efeitos. É preparar. Mas a direita não consegue preparar, porra. As poupanças públicas... Se não prepara, não colhe, porra. Se não prepara, não colhe. Eu falei lá atrás o seguinte, quando você permite que uma agenda vegetariana ou ecológica esteja sendo implementada nas escolas, você já perdeu o jogo no longo prazo, porra. Simplesmente isso, porra. Esses fatores são muito sutis e passam muito além da percepção da direita brasileira. Eu não estou desmerecendo ninguém. Tem pessoas de muito boa intenção. Outros que são pilantras oportunistas. Tá? Não dá para separar um do outro. Por quê? O próprio pilantra oportunista, ele é educado dentro dessa ideologia globalista, porra. Vocês não veem O Arthur, mamãe, falei, ele defende uma agenda globalista, que ele foi educado dentro desses paradigmas, porra. Ele não consegue raciocinar em outras considerações e não consegue mensurar consequências. O sujeito vai lutar em termos de uma agenda globalista. Não, e detalhe, tá? Isso é uma construção da personalidade a qual ninguém está a escape. Vocês só conseguem raciocinar em termos daquilo sobre o que vocês foram construídos. Vocês só são sensíveis aos objetos de sensibilização e construíram o imaginário de vocês, pô. Vocês não são mais sensíveis a idosos, pô. Isso é um fato. Vocês são sensíveis a cachorro abandonado na porra da rua, que é um habitat natural deles. Bota um idoso chorando no meio-fio e um cachorro chorando, porra, o cachorro não chora. Bota um idoso e um cachorro abandonado. Vocês vão lá parar a porra do cachorro. Olha, em última instância, a questão toda é a seguinte. A dissociação entre importância antropológica e valor humano é o que nós estamos vivendo hoje. Tá? Qual é o valor humano hoje? Defender tudo aquilo que não pertence à ordem antropológica. Ecologia, liberdade humana acima de tudo, né? Que isso é irrealizável, ou seja, não é mais uma consideração antropológica, já é uma consideração do direito à fantasia, já estritamente do universo do fantasioso. Tá? Quando você fala direito à liberdade, você não está mais falando de antropologia, pô. Você está falando de uma outra coisa, porra. Então, a desconstrução da antropologia é o que está verdadeiramente em curso na ordem política da atualidade, porra. Você fala, a agenda desarmamentista, ela luta contra a antropologia, porra, que não é mais o valor da vida humana, porra, é o valor da ideia de paz, porra. É muito mais importante a ideia de paz do que a vida humana, porra. Porra, será que tem desenho, caralho? Porra, olha, não, é insuportável hoje conviver com a rede social. O nível de imbecilidade está tão profundo que já é irreversível. Isso é um fato. Tá? Não dá mais para você ficar dialogando com rede social. Não dá mais. O nível de confusão hoje chegou ao limite do suportável. Ou você emburrece junto com os caras, ou você se afasta definitivamente. Porra. Não dá. Os caras estão discutindo o PT, bobagem. E Lula preso, caralho. Porra, e você fica assim, tipo, eu fico, caralho, o que eu tô fazendo nessa porra? O que eu tô fazendo nesse caralho? Porra, enxugando gelo, cara. É insuportável, cara. Não dá. Isso te provoca um menosprezo. Vocês não sabem o que é menosprezar a natureza humana, tá? A inteligência humana, quando ela chega ao nível do desprezível, porque o caso está muito grave. Né? Não estou falando de vocês, não. Tá? Estou falando de uma multidão de pessoas que não está entendendo nem a própria condição em destruição. O sujeito hoje defende a ideia, a porra da ideia de uma economia que vai por si só surgir a partir da liberação, né? Da iniciativa privada. Tudo bem. E as agendas fiscalizadoras? E a responsabilidade social? E os impedimentos que o sujeito tem para se instalar fisicamente? Como é que você vai criar um parque industrial hoje no Brasil que tem 30 milhões de exigências que aumentam, oneram o custo de instalação e de operação desse parque industrial? E a qualificação da mão de obra hoje, que é completamente imbecil, formada em simuladores? Você pega um engenheiro hoje, ele está formado em simuladores, porra. Em projetos, AutoCAD, ele não sabe fazer um traço de concreto, caralho. Trouxe o Rosário para discutir esse assunto outro dia, porra, e confirma, ele é da área, não sou eu que estou falando, eu trouxe um físico para confirmar. A dificuldade que um sujeito hoje, que tem a formação no MAI Tecnologia, para acompanhar um projeto de implementação, é gigantesco, cara, se confunde todo, ele precisa de 30 assessores ao lado dele, então não consegue raciocinar se o fio é para encaixar naquela polaridade ali que está escrito fio positivo e positivo. Não sai. Mas será que é positivo mesmo? Ou é só uma perspectiva da ordem patriarcal, né? Que não sei o quê. Esse plástico é ecologicamente correto? Essa embalagem é ecologicamente correta? Será que essa estrutura aqui não vai agredir o meio ambiente? Será que não tem nenhuma perereca a ser preservada aí? Olha, estou ouvindo ali. Uma coruja que não está conseguindo atravessar graças a esse galpão aqui. Gente, vamos reduzir esse projeto, poxa. Olha, a quantidade de coisas que vocês observam em filmes, em documentários, em literatura... E essa porra acontece. Acontece que eu vi este caralho, porra. Eu vi. Essa porra acontece. Eu vi este caralho. Aí sabe quem libera? A porra do fator corrupção. Quem libera para a construção de um nem distrito industrial, tá? De um condomínio industrial. Quem libera esta porra é a porra da corrupção. Eu tô com um caso, tive contato com um caso de uma nossa amiga, eu não vou citar nenhum lugar, né? É, um grupo empresarial estava impedido de fazer um mega empreendimento imobiliário numa região do Mato Grosso, porque existia uma agenda ecológica ali. E os caras estavam pedindo X para liberar o projeto. Ele se negou, ficou puto. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma ONG ecológica nessa região. Essa ONG vai ser desse grupo empresarial, sem a esquerda saber. Essa ONG vai intermediar essa área preservada, supostamente preservada, dizendo que esta ONG vai fiscalizar o empreendimento. Aí os caras disseram que não queriam fazer isso. Eu falei, então foda-se, pô. Eu criei um projeto de sabotagem. Falei, vamos fazer uma ONG para administrar essa cidade. Não existe, existe alguma ONG ecológica na região? Não. Vamos criar uma, né, sem ninguém saber. Será uma ONG financiada por esse bloco, por esse grupo que quer criar esse empreendimento ecológico. Essa ONG vai gerenciar a política local, supostamente sendo de esquerda, e ao final das contas nós temos a pujança econômica aí do setor. Né? Ah, não, a gente não quer. Eu falei, então vai se fuder, porra. Tomar no teu cu. Eu falei lá atrás, olha, eu mandei uma carta para a Associação Brasileira de Produtores de Carne, explicando para eles, há uma agenda veganista em curso que vai derrubar esse segmento em muitos municípios, né, dessa região. Eu expliquei detalhadamente, passei documento histórico, fiz um dossiêzinho, sem a menor pretensão, falei, onde vocês devem trabalhar é nessa questão aqui. Tá? Há grupos internacionais de poder que vão sabotar seus associados. Nem me retornaram até hoje. Não deu um ano, o Elf estava lá perturbando o juízo deles. Mandei para o marketing, foda, mandei para o comercial, mandei para o institucional, ninguém me retornou até hoje. Eles acham que você é delirante. Não deu um ano, estava o Elf lá enchendo o saco deles, exigindo processos de abate que eles determinariam. E o resultado da história, mecanizaram e desempregaram uma porrada de gente. Acabou, porra. Perdão, estou falando de uma região de frigoríficos e administrado, né, pela Associação Brasileira de Produtores de um certo tipo, né? De gado. Então, enfim. Aí você fala para os caras, vocês vão tomar no cu, vocês se preparem que a toroba está entrando, já está na portinhola, tá, já está na quinta prega do hemisfério norte. Aí o cara fica, ah, que nada, falei, olha, já está poupando. Cuidado. Ah, os caras estão, isso aqui é de sacanagem, a gente está vendo o cenário. Uma coisa eu tenho até que explicar para vocês, tá? Quando eu... Vamos lá. Quando eu falei para vocês de escovásticos, desse pessoal tudo um bando de psicóticos, construído por uma agenda globalista, não pensem vocês que a implicância é minha, não, tá? Daqui a 20 anos, serão eles os ditadores da alta cultura no Brasil, tá? Porque eu sei que é para destruir tem que fiscalizar o pequenininho, tem que fiscalizar o outro, não, só pode ser político, só pode ter você só pode ter alguma evidência que se você entender, mas que você pode liberar e uma sequência, uma carreira, nunca vamos ideário, que ele ideário está produzindo naturalmente desses indivíduos aculturados, né, retirados da conjectura de uma educação familiar, onde tem a limite da tradição familiar, né, aptidões também da tradição familiar, exigências da tradição familiar que não serão mais atendidas, esses indivíduos soltos, eles vão buscar uma nova associação. Porque os indivíduos humanos, eles não vivem apartados, okay, de certos circuitos de medos, de certos circuitos de esperança. Precisam se associar para discutir seus medos, para discutir suas esperanças. Para isto é formada a inteligência, interligar-se a alguma força superior à capacidade de organização ou de solução por parte de um único indivíduo isolado. Então, para isso eles trabalham, né? Acho que no SGP nós fomos os primeiros a falar sobre isso. Ok? Ok, comandante. É isso, então vamos descansar um pouquinho, né? Acho que já foi bastante, acho que já foi bastante interessante o papo, né? Acho que a gente conseguiu finalizar essas questões aí mais importantes, né? Conseguiram ouvir, mentalizou muito? Ok. Deixa eu falar com vocês aqui um minuto só. Fica claro para vocês que as nossas deficiências aí em termos da direita, né? Enfim, fica mais ou menos claro, claro para vocês isso? Vocês aí do chat. Tá. Perdemos 2 minutos. Tá, não, eu só expliquei para vocês uma coisa. Uma vez que você permita que nos processos pedagógicos, certos elementos estejam em valor, né? Ou seja, as agendas vegana, ecológica, sutilmente, já expliquei isso tudo para vocês, tá? Uma vez que você permita que no processo da construção do imaginado, processo da construção das personalidades, essas agendas estejam como superior valor, né? A antropologia perde seu valor. As ideias assumem, então, um valor superior para a ordem humana. Okay? Não é mais antropologia. Okay? A mente humana já se isola, já se interconecta com essas figuras de valor. Ou seja, a ecologia tem mais valor do que a sua própria mãe. E não é mais um valor antropológico. Né? Você já entende a ideia como o símbolo de valor a ser defendido. A ideia pela ideia. Independente de quem a professe. Daí que você tenha o elemento agente de poder ou agente político a ser atendido, porque ele é aquele que defende essas ideias e está organizando um grupo para defender tais ideias. Processo muito bacana de construção das ordens políticas, né? Isso, em parte, é trabalhado por Erich Fegner, não assim, dessa maneira. Não é horizontalização, não. Pelo contrário, uma perspectiva de verticalização. Okay? Da mente humana, a figura de uma justificativa divina. Há uma justificativa divina por trás da maconha, uma justificativa divina por trás da ecologia, há uma justificativa divina por trás do veganismo, há uma justificativa divina, inclusive, para você matar idosos através da eutanásia, porque é uma geração anterior que não tem mais a menor condição de se adaptar ao mundo moderno. Já se esgotou em termos energéticos, né? como possibilidade de fazer parte dessa construção desse mundo melhor. Ninguém vai falar nesses termos, mas eles vão ser simpáticos à eutanásia. Quer dizer, você dessensibiliza. Você colocar um cachorro ao lado de um idoso na rua, você tira o cachorro da rua e mantém o idoso, pô. Na rua, pô. O habitat do idoso agora é a rua. O habitat do cachorro é o conforto do apartamento, pô. Na chuva. Ah, porra. Na chuva. Larga lá o idosinho na chuva. Cachorro na cama e idoso na chuva. Idoso na chuva, cachorro na cama e idoso na chuva. É um fato. Vamos lá. Só isso, tá? A iniciativa Condu é um bando de psicóticos, porra, que são amigos aí do Spaca, que o Spaca usava. O Spaca usou esses garotos, né, pra me irritar, primeira vez. Aí eu fui lá, olhei e falei, ainda falou pra mim assim, teus amigos estão lá comentando a minha página. Eu falei assim, porra, que amigos? Daqui a pouco estão os moleques lá me perturbando. Eu falei, ah, porra. Só que eu não reagi por minha causa. Esse moleque, eu fui olhar a página desse moleque, tava lá chamando o professor Olavo de heresiaca. Eu falei, que porra é essa? Aí tô olhando mais da página dos moleques, metendo o pau no professor Olavo. Eu fiquei puto, mandei eles tomarem no cu. Eu falei assim, ah, vou estudar esse grupo. Comecei a magoar esses moleques. E o Spaca defendendo esses moleques. Aí hoje, outro dia, né, ele falou, não, porque a reação dele foi desproporcional, como se fosse a ira, a famosa ira do Olavo para fazer figuração. O idiota do Spaca nem entendeu que eu estava observando a ligação dele com esses garotos. Aí depois, lá com um capuz, estivesse defendendo o sacrilégio, né, entre os cristãos. Enfim, quem não conhece que compre, né? Daqui a pouco tá lá o Spaca se sentindo um joanete, que o professor Olavo abandona ele, que ele não tem, né, acesso mais ao professor Olavo, porque é uma constelação de estrelas em torno do professor Olavo, ele é simplesmente um joanete. Eu falei, já sei o jogo dos filhos da puta. Você fala, caralho, puta que pariu, que porra. Aí você começa a menosprezar. Olha. A gente, eu e Fred, a gente está muito bem porque a gente tem uma origem muito próxima, muito parecida. No nosso mundo real, a gente menospreza todo aquele que não dê glória em ser vencido. É um fato, né? É como se você fosse um lutador, né? Acho que todo mundo sabe o que é uma competição de artes marciais. Você olha um sujeito, você fala assim, porra, duas porradas eu derrubo ele, mas o valor da minha medalha será nulo. Aí você fala, pô, não quero essa luta, não, pô. A gente brinca, né, no ambiente virtual, né? Aí você até pensa assim, porra, vou dar um sacode, dá um sustinho nesse sujeito, você fala, caralho. Você depois passa a ter vergonha. Eu já passei várias vezes por isso, tá? De resolver problemas com um sujeito que, caralho, sabe, mete aquela bronca e ameaça no rádio, na época do Nextel, né? Ah, blá, blá, blá, blá, blá. Aí o sujeito não sabe quem é você, daqui a pouco tá do lado dele e fala, e aí, pelo amor de Deus, no rádio, no Nextel, bravo, guerreiro. Você apanha o sujeito tá descansando, né? Fuzil nas costas, tá descansando, você fala, e aí? Pelo amor de Deus, pô, pelo amor de Deus, porra, perdi, perdeu porra nenhuma. Aí você fala, caralho, o sujeito tá 50 e poucos quilos. Sem camisa, fudido de chinelo, todo escangalhado, todo fudido. Você fala, caralho, não tem glória essa porra, sabe? Você fala, caralho, não tem glória. Aí você passa a não dar mais valor à porra da guerra, porque você não tem a porra daquela coisa, né, que você acha que tá à tua altura ou lhe é superior. É bacana. É a diferença entre você abater um coelho e você abater um tigre, porra. É a diferença é essa. Abater um urso. Porra, agora você abater um urso numa condição de desvantagem, porra, aquilo que você conta essa história 30 milhões de vezes, fala, caralho, uma vez eu caci no urso, que porra, ele tava vindo, eu acertei bem aqui, ó, do lado esquerdo do ombro dele, porra, atravessou assim, ele tombou, ainda assim eu tive que dar outro na cara e bal, bal, bal, é a mesma distância. A distância de você abater uma galinha parada e abater um urso. Você fala, caralho. Já matou uma galinha, você nem quer lembrar. Pô, já matei galinha. Matar galinha. É isso. Bom, pessoal, é isso. Pois é, pô. Pois é. Vamos olhar aqui rapidinho só para despedida. Desculpa aí, Fred, tô tomando teu horário de sono. Pra quem não sabe, Fred Nada. tá dormindo 4 ou 5 horas por dia, naturalmente, né? Deve estar nesse nível aí, né? É, mas é a guerra, meu irmão. É a missão, tem isso aí. Quando eu morrer, eu durmo o tempo todinho. Eu também penso nisso. Quando eu morrer, eu durmo essa porra. Tá, mas vamos descansar um pouquinho. Ainda tem mais uma reunião para participar. E o pessoal está esperando, né? Já é outra história, já é outro nível, já é outra parada aí. É outro negócio. Depois eu te falo alguns negócios aí, a gente conversa mais coisas aí bacanas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Estudante, boa noite. Glauco Bernard Kegler. Vitor Manuel, Cleiton Ferreira Vidal, muito obrigado. Rafael Ambrosio, muito obrigado. Alexandre Moura, muito obrigado. Doutor Marco Rosário me abandonou também, que conste aqui na ata do dia, tá? Doutor Marco Rosário nem fala mais comigo. Nicolas Baker, muito obrigado. Não fique com medo não, o Nicolas Baker. Não fique com medo não. Tenha fé. Nada dessas agendas perdura ao esclarecimento. Esclareceu, acabou. Só que você tem que ter alguém para esclarecer, porra. Eu não tenho como esclarecer. Tem que ser uma personalidade política que tenha alcançado o nível do seu ouvido por milhões de pessoas, porra. Só isso. Agora, enquanto isso, a direita fica bloqueando todo esse conhecimento para chegar à massa. A direita não discute esse conhecimento nesse nível. O professor Olavo, todo tempo, é barrado pela porra da agenda política da direita, porra. Se a gente tivesse trabalhado isso há 2 anos atrás, hoje a vitória seria certa. Mas a direita bloqueou a porra da transmissão do conhecimento do professor Olavo Carvalho. Só isso, vamos ver. Todos, sem a menor exceção. Vamos lá. Tem gente hoje vendendo livro, porra, e fazendo caras e bocas e fingindo que tá defendendo uma agenda, né? Enfim, né? Vendendo livro, porra. E o professor Olavo não faz parte. Uma coisa é você ser um pensador, outra coisa é você ser um guerreiro, outra coisa é você ser um gente de campo, outra coisa é você ser um comerciante. Só que você não pode bloquear o fluxo de informações para a massa. Eu julgo da seguinte maneira. Porra, se eu atinjo 400 mil pessoas, eu tenho a obrigação de falar do professor lá pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. É um mínimo de gratidão que eu devo ao homem que criou essa possibilidade dessa linha de transmissão que está me beneficiando financeiramente, porra. Eu tenho que ter consciência do meu papel de propagandista, meu papel de comentarista, né? Então, tenho a obrigação de comentar a obra ou a perspectiva do professor Álvaro de Carvalho, porque sem ele eu sou um merda. Eu tenho a obrigação de me sentir um merda o tempo todo, porra. Se eu perder essa noção de que eu sou um merda o tempo todo, eu começo a desenvolver perspectivas aí megalomaníacas, né, de poder, não, caralho, eu sou inteligente pra caralho, e eu sou foda, e a minha verdade surgiu da minha cabeça do nada, e foi por infusão divina, caralho. Né, a nossa dimensão aqui de iniciar uma perspectiva, ou de prosseguir uma pesquisa iniciada pelo professor Olavo de Carvalho, acabou, tá bom pra caralho, meu orgulho, sabe? Não tem nenhuma pretensão aqui, caralho, e me sigam. E dei um like, não é nada disso. O professor começou essa pesquisa. Estamos tentando acentuar. E o tempo todo buscando o que ele está falando. Se ele falasse tudo está errado, a gente para. Acabou. Daí ele falasse, essa porra toda está errada. A perspectiva não é essa. Eu mudo tudo e vou para a pesquisa que ele apontar. Acabou. Porque eu vou dizer o quê? Eu tenho capacidade de organizar as coisas que ele organizou? Evidentemente não. Eu tenho capacidade de criar uma pauta própria. Independente da pauta que ele criou, se é toda a perspectiva de fluxo histórico que ele que aponta, eu vou negligenciar isso, eu vou criar uma pauta minha para vender livro, eu vou criar uma pauta minha para atingir um número X de reconhecimento, né? Quero me tornar uma celebridade, porra, é essa, pô. Aí, em compensação, você tem um trabalho do caralho para falar para a própria direita o quanto eles estão errados, porque eles mesmos se boicotaram o fluxo. Né, intelectual, eles mesmo cancelaram o fluxo intelectual, daí para frente eles se tornaram autônomos. Quer dizer, eles não conseguem nem enxergar de onde eles vieram. Né? Sem fator de identidade, essa direita tende a se degenerar naturalmente, para o esgotamento completo da perspectiva histórica. Perspectiva histórica é fundamental. É fundamental você saber em que processo histórico você está inserido. Você vai cair na porra do discurso fascista, entregue à porra da esquerda. E não adianta. Você não tem elementos para discutir contra essa pecha de fascismo. Timbraram a direita como fascista, quero ver a própria direita tirar isso. Não consegue. A direita consegue tirar a tarja de fascista do próprio cu, enfiar no cu da esquerda? Ah, porque eu quero provar que a esquerda é nazista. Que a esquerda... Em que termos é nazista? Eu vejo se você consegue entender as origens do fascismo. Fascismo tem origens militares, né? E é tudo da defesa da direita. A direita quer um Estado militarizado. a mesma defesa do fascismo, porra. Você vai tirar isso do Eduardo Guru, não tem como. Então a tendência é se fuder. E a tendência é atrair atenções do mundo inteiro. Preste bem atenção na história. Quando as primeiras associações foram contrárias à migração islâmica, o que a imprensa internacional atribuiu? Que eram fascistas, que eram neonazistas, que eram grupos de extrema direita, ou seja, um outro nome pelo mesmo significado. Porque eles defendiam, sabe o quê? Um impedimento ao fluxo de imigrantes, ou seja, no momento em que você impede o direito à liberdade, né, já se rompe as barreiras ali no imaginário. Não, as barreiras entre as nações não existem mais, e esses grupos aqui de extrema-direita estão tentando estabelecer novas barreiras. A discussão toda em cima do muro do Trump, que era um muro que já existia, né, que foi construído inclusive pelo Bill Clinton, a discussão em torno do muro do Donald Trump foi uma coisa ridícula. O muro já existia, e o muro significa o seguinte: vamos impedir que inimigos entrem no nosso território. E as pessoas que mais vivem enclausuradas, né, cercadas e de muros, de condomínios, eram aquelas que estavam defendendo a ilegitimidade do muro que separa México dos Estados Unidos, porra. Ou seja, o sujeito está ali encastelado, defendido por muros, por cercas, por monitoramento eletrônico, e quer impedir uma nação de erguer muros para defender-se do próprio inimigo possível, né, que são terroristas, traficantes, contrabandistas, enfim. Ou seja, o nível chega a uma imbecilização tão grande que a direita não conseguiu nem conceber essa impossibilidade de ser atribuída a ela hoje no Brasil. Mesma coisa, a direita está lutando contra todo o mundo globalizado, tá, e entrando com a desvantagem de já receber uma tarja de neofascista ou de fascista na testa. Acabou. Não tira, porque defende, em certos aspectos, a militarização, seja através da derrubada do Estatuto do Desarmamento, né, ou seja, que se querem armar as pessoas, ou seja, através da mera discussão de que uma direita precise ascender ao poder. É isso. Tá? Então você entra num labirinto do qual você não sai mais, porque você não domina os elementos que estão sendo postos na linguagem. Nacionalismo xenofóbico. Nacionalismo xenofóbico significa, sabe o quê? Você querer discutir escola sem partido, você querer discutir escola sem conteúdos LGBTs. Tá? Isso é xenofobia. Porque os caras se organizam em termos de uma nova raça. Então, uma vez que você negue o sujeito de impor essa nova raça no imaginário infantil, você já é considerado xenofóbico. Eles têm que entender que os eixos de linguagem se trafegam em níveis distintos. Não é apenas aquele elemento sentencial, não. Ele possui complexidade de significância. Então você fala, olha, existe uma nação LGBT. Existe uma nação LGBT, porra. Existe uma nação do crime, porra. Existe uma nação LGBT, existe uma nação do crime, existe uma nação narco-governamental, existe. Hein? Existem áreas onde você não pode entrar, existe uma nação à parte. Porra. Existem aspectos que são ali territoriais, porra, que são defendidos a todo custo através das ideias que estão ali em vigor, que legitimam aquele poder, porra. E você negar que existem barreiras, existem fronteiras, é absurdo. Mas se você disser que quer romper essa barreira, né? Bom, a gente quer invadir aqui a favela que está, né, tomada pelo crime organizado. Não pode, porque você tem que respeitar o limite do outro. Você não sabe nem conversar nesses termos, né? Que termo seja essa armadilha nos objetos da linguagem. Tá? Ok, então, vamos fechar aqui. Tá? Caio Adê, muito obrigado. Anti-Black Block, muitíssimo obrigado. Carla S. Grande Anti-Black Block, eu aço, pô. Aço. Carla SP, encheram o saco de um canal que edita vídeo do professor Olavo, baixa umas aulas, você acha que o professor Olavo vem te prioridade de algumas aulas? Ele tirou as aulas para não ter problema. O professor Olavo sabe muito bem, né? Inclusive, vou falar uma coisa para vocês, o professor Olavo sabe muito bem que várias e várias pessoas compartilham o conteúdo do COF entre amigos, ele sabe muito bem disso, pô. Ele só não vai falar para vocês assim, olha, vocês podem disseminar o conhecimento. Se o professor Olavo tivesse um pouco menos, não estou fazendo aqui defesa, né, do meu professor, se ele tivesse um pouco menos de dignidade, ele colocaria o COF inacessível definitivamente. Sabe como? Põe o COF a R$ 200 mensais, tá? E quem tivesse o COF não ia compartilhar com ninguém, porque quem paga R$ 200 não quer que ninguém mais tenha acesso. Quem paga R$ 300? Você já viu alguém compartilhar conteúdo de uma pós-graduação? Claro que não. E custa 1.400, 2.600, R$ 3.000, pô. Ele sabe muito bem o que ele faz, pô. Enfim. Inclusive é o seguinte, né? O COF é um exemplo da pequenez do brasileiro, né? O sujeito pega o COF, enclausura aquilo dentro de si, não trabalha com o conteúdo do COF, não, trabalha com o conteúdo do coleguinha, sabe? O COF não tem. Eu vejo, não vou citar nome, eu vejo uma porrada diante do COF que não compartilha as ideias discutidas pelo COF, não, compartilha as ideias discutidas pelo coleguinha. O coleguinha que é um imbecil que não faz a porra do COF. É um troço de louco, cara. Esse negócio, essa de direita é um troço de louco, porra. Você tem que ser maluco para entender a cabeça desses caras. Livro Corporação de Nicole Hager diz que o Rockefeller e Henrique Meirelles é diretor. Sim, Council of Americas. Foi escolhido para ser presidente do Banco Central do Brasil. Porra, olha só, eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque toma muito tempo. A trajetória profissional do Henrique Meirelles. Henrique Meirelles é claramente, não, eu não estou dizendo que ele seja. Ele tenha claramente, né, no seu, na sua ambição política, né? Mas o Henrique Meirelles já era para ter sido presidente há muito tempo. O que o Lula foi escolhido, né? Ele era para ser presidente, só que o Lula descobriu, né? Teve um momento em que o Lula percebeu o jogo todo e percebeu que podia ficar bilionário e ao mesmo tempo atender o projeto político. Só que tinha que ser na mão dele. Se estivesse na mão do Henrique Meirelles, o curso do Brasil seria outro, né? Também, em compensação, nós não teríamos nem mais território. A configuração dos estados já seria outra. O desenho da política interna já seria outro. O grande projeto para o Brasil é o seguinte: dividir o Brasil em partes, para serem administradas por ONGs, tá? Vai ter uma ONG gerenciando a Amazônia, vai ter uma ONG administrando aí, faixas inteiras aí, que não são apenas reservas, parcerias público-privadas. Eles ainda não sabem como é que vão estabelecer isso, porque fica muito visível, né? Então não serão ONGs, serão conselhos regionais de desenvolvimento. Uma espécie de condados, né? Então, acima do poder dos governadores e de prefeitos, você vai ter uma administração regional de poder que será, então, globalista. Anotem o que estou falando hoje. Porra, tá vendo o que é? Vamos lá. Doutora Karen Marx, enfim, boa noite, Nicolas Baker, anti-Black Box Trading, digníssimo professor. Carla SP, muito obrigado. Doutora Cândida, muito obrigado. Pode crer. Carla Day, muito obrigado. Sim, mas somos nós, né? A gente fala em termos aí de cofre, mas aí a totalidade restante não fala no que está discutido no cofre, fala daquilo que está discutido pelo coleguinha. O coleguinha fala que a guerra da Síria tem esses motivos e acabou. O professor abre a canção e fala dos motivos aí do Irã, atrás várias e várias vezes é recorrente. Valquíria Mello, não, Valquíria Mello, que nada, você é do clã, pô. Eu tô falando o seguinte, não dá mais pra gente falar fora desse pessoal aí, que já estão chamando como seita dos leões, não. Não dá, que seja seita dos leões, seja puta que pariu eles. Não dá mais pra falar fora desse circuito, não, não dá, não. Não dá. Não dá porque, originalmente, você só fala com quem tem a mesma missão. Vamos lá. Vou deixar 24 horas, tá? 24 horas não. Amanhã à noite eu tiro, tá? Show de bola. Ok, pessoal, muito obrigado, tá, a todos, tá? Doutora Kelly, muito obrigado, tá? Líder, fala, pães. Técnica em vez de pôr na prática, não é? Tá, ok. Quem Que isso, Vinildo? Mandando um beijo, um cheiro do cangote, rapaz. Que história é essa, rapaz? Já tá... Que isso, Fred, você sabe que o Vini já está de olho na filha de uma determinada pessoa aí, muito importante, inclusive faz parte da SGP. Tá sabendo desse. Tá sabendo desse problema? Rapaz, parece que eu vi um. Eu vi de relance de soslaio aqui. É, uma como coisa dessa fala? Aí. É, uma coisa é, dessa. Tia doutora pra lá, é tia doutora pra cá e tia sogra pra lá, e tal. Que é, ele sabendo, tá, já. Rapaz, torniturante, o Vini. E mavioso. E mavioso. Quero mandar um abraço pro Psicolemos, que igual eu nunca vi. Psicolemos, como tu fala assim, mano, agora. Oi, irmão. Um grego ático, né? E surge. De Dercy Gonçalves para baixo. Aquele vocabulário grego ático, né, o grego coríntio, né? Vai de Dercy, o que vocês imaginarem de insulto a nível de Dercy Gonçalves para baixo é o grego ático segundo Psicolemos. Tá? Desistiu já ele? Porra, tem a têmpera muito fraca, essa espada samurai aí, porra. Já fez uma avaria no corte? Doutor Marco Rosário, precisa conversar, tá? Psico é demais, psico é o professor. Psico é um estudioso de geopolítica fantástico. Pessoal, não tem como agradecer, agora tem que sair, tá? Tem que ir pra rua. Abraço grande a todos, tá? Boa noite a todos vocês também. Muito obrigado a todos, tá? Um abraço grande. Boa noite ao clã, tamo junto, hein? Obrigado, Ricardo. Sempre. Abraço, obrigado, Fredão. Abração. Sempre bom contigo, irmão. Igualmente. Tamo junto. Boa noite a todos, tá? Um abraço grande, tamo junto. É o clã.